estamos começando aqui mais um LocomoCast Podcast, mas já para o sério, nós estamos aqui para comemorar o Natal. Por quê? Porque faz tempo que a gente não lança um podcast. Peço desculpa pra todos, mas agora eu tô me medicando aí. Acho que assim que começar a funcionar o remédio, a gente volta, né? Porque... Mas Natal, a gente não podia ficar sem, né? Hoje, estamos aqui, eu, né, apresentando seu rosto de todas as noites, todos os dias, todas as manhãs, ou pelo menos quando a gente lança um podcast. Estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Tudo estamos bem aqui... com vocês? Estamos aqui com o Outcast. Diferente do respeito, eu voltei. Por quê, mano? Estamos aqui com aquele que não aparece faz tempo, saudade desse menino, Ale. Fala, jovem, tudo bem com vocês? Quem é vivo sempre aparece. Tudo bem. Então, nesse episódio... Caramba, nesse episódio. Meteu o papo mesmo. E eu spoilei. Desculpa, eu censurei. Vocês não sabem o que eu falei, né? Então, vamos subir o som? Porque a gente vai começar esse episódio. Que não é o que a gente, né? Não é o que a gente tava planejando. Mas teve um negocinho inconveniente que aconteceu nesse meio tempo, chamado pandemia. Aí ano passado a gente pensou, pô, até ano que vem, até dezembro, vai estar controlado. A gente foi vacinado tipo 2 meses atrás. Então, assim, pois é. Não tá controlado, não tá 100% controlado. Então, infelizmente, esse ainda não é o ano do Sol de Bralho. Porém, a gente vai comentar isso mais pra frente. Hoje não vai ser eu que vou hostear, hoje vai ser o Suede. Então vamos subir o som pra ele hostear essa parada. Pera aí, antes de você ir, eu só tenho que colocar um ponto no que você disse. Que as melhores coisas da vida vêm quando você não planeja. Tipo a filha do Suede? Eu tava pensando em algo assim. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's... Suede. Eu. Deixa eu só te falar, deixa só. Antes eu vou questioná-lo de algumas coisas. Claro, vamos lá. Suede, bom, todo mundo sabe que o Suede é um menino que... Complicado. Tem o coração trevoso, sempre teve, né? E hoje, esses tempos não deixa de ter. Sempre. Porém. Que coração, Tani? Que coração? Porém, diferente dessa moto, ele não é um filho da puta. Porém, com o Natal, o Suede mudou. Mudei. E é por isso que hoje eu deixo ele rostear. Porra, em 200 episódios praticamente, poucas vezes outros rostearam. Exato. Dessa isso. vez, Suede rosteará. Me emocionei um pouco aqui, de verdade. Porque assim, esse episódio... Além, obviamente, de comentar o que virá, a gente quer, sei lá, tentar trazer um pouquinho de esperança em meio ao caos, né? Exato. Um pouquinho de, porra, Natal, sabe? Igual a gente faz com o Suede todos os anos. Então, Suede, qual é sua? Estou aqui, então, eu já ia falar uma frase comprometedora, então eu já parei e pensei antes, então vamos lá. Agradeço, né, pelo microfone passado aqui de host. Hoje vocês matarão saudade da minha voz, que faz tempo que eu não apareço também. Estou aqui para falar de Natal. Natal, para mim, que tenho um coração trevoso, igual o Tani disse, se tornou muito especial a partir do momento que eu comecei a passar com esses camaradas, esses amigos do peito, e eles realmente me mostraram o significado do Natal. O Tani tem muito culpa disso, né? E às vezes não era nem o dia em si, né? É toda a preparação que a gente teve para os especiais e tal. Até o Ali participou, né? Outcast. É, todos do Locomotivo participaram. Todos do Locomotivo e também pessoas que nunca mais vimos, né? Pessoas, mas hoje vamos ter uma surpresa. Hoje vamos ter uma surpresa. Vamos ter uma surpresa. Com certeza, mais de uma talvez. E o que que você tá, o que que você pode esperar, ouvinte, desse podcast? Nada. Aqui, nada. Nada. Nada. Do ano passado pra esse, você esperou só de Bralho. Não teve. Exatamente. Teve pandemia, tá? E na pandemia também teve vários problemas mentais que nos envolveram que, né... O Sol de Bralho a gente vai falar daqui a pouco. Sim. O que eu pensei em trazer pra vocês aqui hoje, ouvintes? Vocês já ouviram a gente falando de feedback, já ouviram a gente falando de história, como foram algumas coisas. Eu queria trazer uma coisa mais íntima, uma conversa mais acentuada, como se vocês realmente estivessem aqui fazendo parte de um brainstorm sobre as coisas do Natal, como foi, como vai ser, cada pontinho. E eu vou começar fazendo algumas perguntas pra esses participantes aqui na mesa, direcione. Eu só vou pedir, assim, pra você, caso você vá direcionar pro Alê, faça uma pergunta antes pra outra pessoa pra que você possa... pra que eu possa mudar o microfone aqui. Porque assim, gente, a gente... Antes a gente tinha muitos equipamentos, mas veio uma pandemia, tá bom? E aí a gente não precisou de muitos dos equipamentos. Então teve cabo que foi pro saco, cabo que foi perdido, né? Vocês sabem. Cabo que virou soldado. Cabo que virou soldado. Literalmente, né, cara? Porque o Pedro cortou um cabo grande e fez vários cabinhos pequenos. Aí, ó. O Pedro tá lá na outra mesinha lá, sedando pra gente. É, então, assim, hoje a gente tá numa situação precária. As coisas vão mudar. Com o tempo a gente vai voltar a se equipar, né? Vamos ter pelo menos cabos pra todo mundo falar em cada um em um microfone, né? Mas vai lá, Suede. Vamos lá. Falando um pouquinho antes de direcionar as perguntas, o processo criativo, como vocês já bem sabem, surgiu meio que de todo mundo. A timeline surgiu em uma conversa com Tani e minha. Pera. A gente tá constando o primeiro episódio. É, sim, sim. O prequel, né? Digamos sim, assim. Sim. É, na verdade, eu tô falando do Natal como um todo. Porque não surgiu de todo mundo, surgiu do improviso ali sem tamanho, né, cara? Exato. E isso é uma coisa pra se constar também, porque até no primeiro episódio, não existia, pelo menos na minha cabeça, na cabeça do Tani, quem tava mais assíduo na criação, não existia um universo tão grande e aproveitável como se criou. Né? Com o segundo e o terceiro. Sim, e é bom falar assim. Tô falando pra caralho, não era pra falar. Não, mas não, é bom hoje porque... Hoje eu sou seu co-host, tá ligado? Exato, mas, vai lá, assim, manda. E mesmo quando terminou a trilogia de 4, né? Ainda veio coisa na nossa cabeça. A gente falou, puta, a gente criou viagem no tempo, a gente criou multiverso. Isso deu muita briga entre o Tani e eu. Sim, então assim, pode ser que um dia volte a história? Vai saber. Quem sabe? É, mas que veio muitos pensamentos, muitas ideias, muitas teorias sobre viagem no tempo. E Paciente 63 apareceu na nossa 63, vida também, exato. Né? Porra, puta podcast aí. Mas, é. Então, assim, as próximas histórias que a gente vai contar não vão ser... Não é canônico, digamos assim, né? São spin-offs de coisas que já apareceram, né, nos episódios. Então é muito importante, você que não ouviu os episódios especiais de Natal, escuta agora. Talvez chegou tá dezembro, fazendo. Chegou é, dezembro. Claro que você tá fazendo, escuta, porque chegou dezembro é ótimo, né? Esse episódio vai sair no dia do Natal e chegou dezembro. Não, é que assim, chegou, é verdade, né? Cara. Chegou Natal, gente. É, pô. Então assim, escutem. Porque os spin-offs vão ser em cima de coisas faladas nesses episódios, né? E aproveitando que você já puxou esse gancho, eu acho que eu vou mudar a ordem da parada. Antes de fazer as perguntas, vou citar alguns pontos, algumas ideias pra gente falar sobre, né? Deixar o público também à parte. O Sol de Bralho. O que vocês acham? Antes de eu falar, queria que o Walt falasse um pouco se ele lembra o que é Bralho, o que ele pensa. Ele também, que é um personagem amado, é um dos personagens mais queridos. Eu né? queria falar mais um pouquinho de novo. Que assim, eu sempre falo pro podcast que ele é a melhor pessoa que eu conheço, ele fica, ah, para que sabe, tá ligado? Mas é. E foi o melhor personagem. Sim. Não, calma lá, rapaziada, calma lá. Eu tenho que falar como eu? Não, agora é você. Agora é você. Tá. Eu tava com uma crise de identidade foda aqui, então fiquei quieto, tá ligado? Agora é você. Quase que eu saí chutando as coisas e falei, quem que eu sou? Mas, lembrando que doentes não falam palavrões, né, cara? É, exatamente. Então, é, pô. Então... Mas assim, o Sol de Bralho, o que vocês esperam do Sol de Bralho? O que vocês acham que vai acontecer? Cara, eu espero, no mínimo, algo que remeta à magia, cara. Tem que ser algo mágico, que realmente imersa você numa situação fantástica. Eu espero tomar chá de broto branco. Boa, bora. Puta, a gente vai gravar isso tomando chá. Vou gravar em época fria tomando chá. Só pra, né, entrar no clima. Peço pra Jéssica fazer umas bolachinhas de nata. Oia. E aí, porra, vamos fazer uma noite do chá. Não me ilude, Tanisha. Não me ilude, Tanisha. Não, vamos que vamos, pô. E você, Alê, você lembra de Bralho? Você lembra do Broto Branco? Fala um pouquinho pra gente o que você espera do Sol de Bralho. E quem já falou também pode dar alguns detalhes também pra inteirar mais a galera do que é Bralho e tudo mais. Bralho não é algo que foi contado nos episódios, mas foi comentado, isso, né? Isso, foi inserido levemente pra trabalhar depois, né? Que é, o... é, Bralho seria o mês que os Papai Noel criou pros duendes conseguirem viver o verão. Exatamente. Um mês assim, como se fosse o 13º mês do ano, que é o mês do descanso, né? É, eu acho que, igual aqui como nosso jovem amigo falou, tem que ser algo bem mágico. E eu acredito que vai ser algo que vai transbordar de emoções, alegrias e principalmente sentimentos que talvez estejam adormecidos há algum tempo atrás aí em todos que estão ouvindo. Porque tem que ser algo que remeta... ah, o descanso dos nossos personagens, o que eles realmente estão esperando, porque ralar o ano inteiro pra em uma noite entregar presente no mundo inteiro e ainda salvar algumas coisas, não é pra qualquer um. Rapaz, é complicado. Mas assim, o Ale falou um ponto que eu achei bem importante. Todo episódio do Natal eu virei pro Suede e falei, a gente tem que fazer o povo chorar. Nossa senhora, é verdade. E era sempre sou partido, prova viva disso. Exato. E era sempre partindo para um lado, né, emocional, muito pessoal. E né? Importante demais para dar uma ligação. No caso de Bralho, a parte de chorar dele é... cara, eu acho que é a parte da paz, tá ligado? De um lugar que não existem conflitos, não existem diferenças. Não, mas querendo ou não... A mansão não, a fábrica, a casa do Papai Noel, aquele lugar já é assim. Sim, mas assim, é um mês que os duendes podem fazer absolutamente o que eles quiserem. Se eles quiserem, tipo, ficar deitado na praia, ou de deitado na rede, sem fazer água nada. De... Esse é o momento esse que... esse é o rolê dos caras. Que, ouvinte, agora você tá aqui e tá ouvindo uma conversa interna. Vocês já pararam pra pensar que pro Papai Noel conseguir fazer um mês... distorção temporal. Ele teria que distorcer o tempo, lógico, parar o tempo? Lógico, pô. O que vocês pensam mas sobre já isso? Mas ele já distorceu o tempo. Já, mas assim, do tipo... do primeiro pro segundo, seus filhos da puta, tá ligado? Porra, cara. Mas precisou do pois trem. É, né? Preciso. Tá, o Papai Noel vai distorcer o tempo aí no Sol de Bralho. Sim, você nunca parou pra pensar que ele pode botar o povo num trem e levar pra Bralho. Olha. Mano, eu penso, tipo, será que a casa do Papai Noel não é tipo a sala do tempo do Dragon Ball, que o tempo corre isso? Diferente? Oh. Tipo, lá dentro, enquanto foi passa legal uma hora aqui fora, lá dentro passou tipo um mês. Porra, legal. Legal, legal. Legal. E você, Ale, o que você acha sobre disso aí? Torre Carim, eu acredito que, na verdade... isso, ó, nerdola, hein, gente? Nerdola detect. Você é louco. Eu acredito que seja, não uma sala ou uma coisa, mas uma distorção de um universo, espaço-tempo. Um vão, né? Um entre vão, exatamente. Tipo, teoria das cordas. É bem isso. Legal, caralho. E nesse momento aí, ó, quando eles estão lá, é o momento onde que o tempo para, sabe? Quando você tá entrando dentro do buraco negro, que ali você para o tempo. É mais ou menos isso que acontece. O mundo ao redor, nosso mundo real, para e eles estão ali aproveitando. Adorei. Nossa, velho. Adorei. Filosofei. Mandou um papo, na verdade, eu véio. Gostei muito dos dois. Eu adorei também. Do que o Alt falou. Eu nunca tinha pensado que, tipo, a distorção temporal realmente pode ser um lugar... sim. Em que o tempo ou passa muito devagar ou realmente para, como a Lê falou, tá ligado? Uhum. Isso é... porra! Galera, eu já tenho essa explicação. É bem parecido com as coisas que vocês falaram. Eu tenho já essa explicação pro roteiro, só que eu não vou falar. É, porque... talvez eu mude, você sabe. Sim, a gente vai discutir sobre, só que isso daí já fecha dois nós. Ih, rapaz! Sim. Calma, que a gente vai falar sobre isso. Essa é uma coisa que a gente não vai soltar pro ouvinte agora, porque querendo ou não... Mas assim, Suede, tem que manter nós. Como? Tem que manter nós, não soltar nós, entendeu? Manter nós, soltar o nosso. Não, a gente não vai soltar, a gente só vai explicar algumas coisas. Sim, tudo bem. Você entendeu, né? Tudo a questão bem. De fechar nós. Mas assim, voltando, né, à questão do como fazer chorar com algo puro. Trazendo de volta essa sensação de inocência pro adulto, pro adolescente, que querendo ou não, ele perdeu por influência do mundo, e quando ele se vê exposto a isso, ele sente meio que uma culpa de não estar sentindo isso de verdade, e ele se emociona. Vou te jogar uma ideia. Trazer. Você vai perguntar pra todo mundo do Locomotiva. Experiências, lembranças boas de Natal. Eita. E tenta tirar alguma coisa disso, porque a forma de emocionar com algo feliz é realmente levar o povo pra infância. Como que a gente leva o povo pra infância? Com histórias reais. Sim. E aí a gente tenta fazer alguma coisa usando alguma coisa dessas histórias reais. Sim. Pra trazer essa emoção, sabe? Boa, eu gostei bastante. Braulio pode muito bem ser o Natal dos duendes. Sim, isso é legal. Um mês de Natal que os duendes não precisam trabalhar, que eles aproveitam o Natal. Ele vai espirrar. Esse foi o espirro do Suélio. Estourou o som. Estourou tudo. Tudo bem, vamos lá. Mas, porra, ia ser legal, né, cara? Porque os duendes... A gente nunca parou pensar, os duendes não aproveitam o Natal. Não, mas assim como nenhuma data do ano. Sim. Então, porque... Braulio pode ser todos os feriados em um só. Olha. Caralho, todos os feriados em um mês. Ali, quando você quiser que falar, você puxa aqui, você, tá? Porque vou dar um soco, né? Pode bater, Ali, pode bater. Mas é. Tá, agora que a gente entrou nessa questão dos duendes, nessa questão de quebrar coisa. Já que a gente entrou nessa questão dos duendes, o tempo deles, pra eles. Eu quero ouvir de cada um. É, o Tani não entra naquilo que a gente conversou, tá? Quando você for falar. Mas eu quero saber de cada um. Como nasce um duende? Como vocês acham que nasce um duende nesse universo? Cara, na moral... Tipo, na humildade mesmo, eu acho que eles vêm de flores, tá ligado? Desabrocha uma flor e, tipo, tem um duendinho lá e... Cara, é legal isso florzinha. Também. É legal, tipo, você pensar uma flor no meio da neve. Eu sempre imaginei isso, cara. Tipo, nasce uma florzinha ali na portinha da casa do Papai Noel, aí sai um duendinho. É isso, cara. E aí, Ale, eu não posso falar isso porque eu e o Suede meio que conversamos sobre isso. E talvez já a gente... Já tem resposta, não, já. Não, então, talvez a gente junte o que vocês vão falar com o que a gente tem, tá ligado? É exatamente isso. A gente tá realmente... Não tá só passando pros ouvintes, a gente tá realmente fazendo um brainstorm. Exato, entendeu? Exatamente. É, eu acredito que pra como nasce um duende, é mais ou menos assim, junta lá o Papai Noel e a Mamãe Noel... A Mamãe Noel bota um monte de ovo e o Papai Noel vai lá e goza em cima dele. É tipo peixe, tá ligado? Nossa, caralho, vocês estão distorcendo tudo aqui que eu essa ia falar, é a magia gente. Do Natal. Essa é uma coisa tão fofinha. E quando eles estão lá, bem na época, tipo... Do verão lá do Polo Norte. Calorzão, embaixo da Aurora Boreal. Eles montam ali uns bonecos de neve com os formatos dos duendes. E ali junto com a Nagia. Com a Nagia, legal. Com a Nagia do Natal. Com a Nagia do Natal. Na verdade, não com a magia do Natal, mas sim com a magia da Aurora Boreal ali sobre eles. E ali eles vão tendo a vida, vão começando a nascer e se movimentar até chegar no personagem, até chegar no ser gnomo duende. Caralho, o gnomo já vem da parte. O gnomo vem da parte da terra, né? Então, os que fumam lá o Santo Daime. Nossa, fuma Santo Daime. Caramba, fuma Santo Daime. Os gnomos, eles vão pra área mais da natureza. Então seria da mesma coisa, os bonequinhos de barro. E do meio das árvores nascem os gnomos. E os duendes legal, é lá no Polo Norte. Caramba, caralho. Eu gostei uma também, analogia porra. Direta à Bíblia, mano. Onde Papai Noel é Deus e o barro é a neve. É, mais ou menos isso. E a Mamãe Noel, mas ali ela tem o pozinho dela também, né? Mas sabe que o Papai Noel tem representatividade, Deus... pô. Vai tomar no cu, cara, Papai Noel e Deus tem muito a ver pra caralho, tem, assim. Mano, a construção do personagem é totalmente ligados, querendo ou não. Onipresença, tá meu irmão. Onipresença, a bondade, sabe? A justiça de tipo, ah, porra, você não foi bom esse ano. Então você vai então assim, é muito, cara. É muito. Sim. Não, boto fé pra caralho. Eu gostei demais disso. E você bota fé. É? Por quê? Porque... É Deus. Caralho! Não, mano, não é possível. Cabeça explodindo. Eu adorei, tá ligado? Ambas as... Eu gostei muito. Eu gostei pra caralho. A gente pra tem caralho. Que dar um jeito de juntar essas duas coisas com o que a gente... Você tem alguma outra ideia que você queira? Não. Não, né? Não. Porque assim... as três ideias... São boas pra caramba. São muito boas, exato. E querendo ou não, a primeira coisa que vem na minha cabeça realmente quando eu imagino um duende nascendo é o lance da florzinha. Tipo, não uma florzinha, mas como se fosse um repolho abrindo um alface, tá ligado? É a primeira imagem que vem na minha cabeça. Sim, só que ao mesmo tempo nunca foi falado sobre o Papai Noel fazer bonecos de neve. Isso eu achei incrível. Eu realmente gostei pra caralho. A gente vê personagem da Disney fazendo boneco de neve. Papai Noel, a gente nunca ouviu falar do Papai Noel fazendo boneco de neve, cara. Realmente. E uma coisa que vocês falaram, que Mamãe Noel é essa que vocês estão colocando? Ah, eu não coloquei nada em ninguém, não, meu parceiro. Foi o Papai Noel que colocou na Mamãe Noel. Eita! Esse universo, pelo menos. Tudo que eu tô falando é discutível. Exato. Pode crer. Tá. Pode crer. Eu tô falando de uma continuidade da coisa já pré-pensada. É, do universo criado. Estabelecido, né? É, não tem mais Mamãe Noel nesse universo. Pode crer. Mas ela já existiu. E foi só uma. Olha. Então, mas os duendes, eles nasceram no princípio com a Mamãe Noel. Então não se faz mais duendes novos. Os que morreram, acabou. São só aqueles mesmos. Duendes morrem? Já tivemos um exemplo, né? Então, mas duendes morrem de forma natural? Pera lá. Então, questão da forma natural... Isso daí dá pra falar, Sussa. Porque assim, não, depende, calma. A gente só falou que a gente teve exemplo. Não vamos falar qual exemplo foi esse. Não é isso. Sobre velhice, um duende morrer de velhice, por exato. Exemplo. Sim, duendes morrem de velhice. É o duende mais velho do universo, cara. Só que assim, tipo, duendes vivem extremamente muito tempo, saca? Só que, assim, na minha concepção, o duende morre. Só que assim, não é como se ele simplesmente morresse uma morte humana como a gente pensa. É como se ele devolvesse a magia que o Papai Noel emprestou pra ele, entendeu? E se ele voltasse como criança? Acho que vamos dar um ponto e não falar agora, porque já veio umas coisas na minha cabeça. Na verdade, o duende, quando ele morre, ele reencarna como Macaulay Culkin e todo ano ele esqueceram de mim novo. Todo ano ele esquecido pelos pais. Exatamente, é isso que acontece. Agora, falando dessa questão de filme de Natal, pô, você já parou pra pensar, mano, que família é essa que você esquece o moleque, mano? Puta que pariu. Não, mas também o moleque é um lazarento, convenhamos. Sim, mas ele só é um lazarento. Eu esqueci ele na lata de lixo, mano. É, mas ele só é um lazarento. Eu esqueci ele pendurado num cabide. Não, mas ele só é lazarento? Porque ele tem que se defender, porque a família deixou ele lá. Ah, mano, mas... Exato, tem que sobreviver. Exato. Nos ladrões. A família deixou ele, tem algum motivo, cara. Não, família... Não existe placa sem ter acontecido alguma merda. A família mora tudo junto. 500 primos mais 700 filhos. Puta que pariu. Porque vocês lembram? Era 13 crianças, se eu não me engano, na mesma casa. Então, mano, como que vai esquecer de um? É o mais atentado. É o mais arrombado, mano. Tem que esquecer mesmo. Não, mas ele era sempre deixado de lado. Ele era. É, por isso que ele cresceu e virou um drogado. Ninguém gostava dele, pô. Não, mas agora ele tá livre. Ah, é? É. Ele fez American Horror Story recentemente. Glória a Senhor. Ele tá bem pra cacete. Ah, é? Próximo tópico. Beleza. Jogar um pouco aberto. Depois eu vou falar. A gente vai falar dos personagens, né? Jogo aberto com o Crack Neto. Ok. Dos três episódios... Ah, só lembrando, só deixando bem claro uma coisa. Essa coisa de explicar, de falar... Quatro isso episódios. Também... Oi? Quatro episódios. Essa coisa, eu vou explicar. Não é que eu vou explicar. Eu vou dar a concepção do universo que tá na minha cabeça já pré-pronto. Mas é uma concepção que a gente pode construir também, juntos, no universo. Ficou alguma coisa... Alguma dúvida... Em alguma parte dos quatro episódios de vocês, alguma dúvida? Por que que é assim? Por que que aconteceu assim? Ou então eu pensei que ia ser assim, não foi? Cara, aberto. Eu não digo dúvida. Mas ficaram várias pontas. Vamos Sim, citar algumas. Ficaram muitas pontas, cara. Cara, a questão da morte do duende, porque o Papai Noel não pode ver um duende morrendo, que isso... Vai explicar aí, calma. Sim, a gente vai explicar. Mas pra quem sabe daqui a um ano? Quem sabe daqui a um ano? E isso é uma coisa Exatamente. Que a gente não pode abordar agora, senão Sim. seria muito spoiler. Exato. Mas isso é uma ponta que ficou solta. Tem algumas falhas ali na viagem do tempo. Vamos abordar. Cara, é que sim, tudo bem que a gente manteve o Pedro como uma constante na parada, sim. né? Mas assim. A gente sempre voltava pro mesmo dia. né? A gente sempre voltou pro dia 24 de dezembro de 2017. 17 ou 16? 16. 16. 16. De 2016. São 5 anos depois voltando a esse dia, olha. Sim. Cara. Não, pera, deixa eu falar um negócio making off. Ah, fala. É. Assim. Tem um momento ali de uma viagem do tempo. Não, eu vou falar, eu vou falar. Pode falar. Tem um momento ali de uma viagem do tempo que o Alvin vai falar com o Nivo. Quando ele volta, não no primeiro. Certo. Que a gente não tinha mais o áudio original daquela porra pra montar. E a gente já tava editando totalmente diferente do como a gente editava o primeiro. Certo, a gente não tinha mais o áudio original. Não, a gente pegou do podcast que já tinha saído e colocou de fundo. De que o áudio... Ah, sim, que fica trocando, cara, ideia e tudo exatamente. Mais. Sim, caramba. Sim, sim, realmente. É. Só que assim, era foda porque... Esse episódio, o primeiro episódio, no caso, a gente dividiu as falas, uma só pro lado direito, outra só pro lado esquerdo. O Papai Noel sempre, curiosidade, o Papai Noel sempre ficava no central. Centro. Uhum. É, não importa com qual lado do fone você ouvisse, você iria ouvir a voz do Papai Noel, tá ligado? Diferente dos outros personagens que você tinha que ficar com os dois fones pra ouvir, né, todas as vozes. E... O que eu tava falando? Você começou a falar sobre falha de viagem no tempo. Aí depois você entrou no áudio do Alvin que a gente reaproveitou. É, o que ferrou é que no último episódio, em específico no último episódio, a gente não dividiu as vozes. No segundo também não. Mas isso foi uma decisão no sua. No segundo fez. Fez? Fez? Certeza? Sim. Aí no terceiro a decisão foi colocar trilha sonora. Sim, sim, verdade. O que enriqueceu demais. Sim. Então, assim, a gente foi evoluindo, né, gente? Eu realmente queria ter os episódios antigos abertos pra reeditar. Seria massa. Mas foi complicado esse negócio de... Não, puta trampo, né? Bagulho de louco que os caras fizeram, mano. Aí a falha da viagem no tempo é reaproveitar o áudio do Álvaro? Não, também, porque a gente não deixou... Mas foi uma falha nossa. Foi uma falha nossa, mas, porra, a gente não pode voltar no tempo pra evitar isso. Ou pode, enfim. E, cara, eu preciso reescutar, mas tinha alguns pontos que eu lembro que quando eu escutei, dava pra citar. Pontos que talvez, assim, tipo, que sejam questionáveis. O globo do Papai Noel... Tenta não bater na mesa, tio. Não bati. O globo do Papai Noel é um deles, porque o Papai Noel não pode ver um duende morrendo. Sim. Certo. Cara, o globo do Papai Noel é a fonte de conhecimento da vida, né, cara? Sim, cara, é a Wikipedia do Papai Noel. Mas assim, ao mesmo tempo, é a fonte do conhecimento daquilo que a pessoa quer ver. Exatamente, do que ela tem influência. Exato, que foi o que aconteceu, né? Exato. Caralho. Você não consegue... Ah, eu quero ver o futuro da, sei lá, da Madonna. Da Sailor Mars. Não consegue. Só o seu. Só o seu e no que você tem influência. Puts. E as pessoas, enfim. Tem a questão do globo do Papai Noel, a morte. Tinha mais alguns pontos também. Tinha. Mas agora eu não lembro, pelo menos. Sim. Ali, algum? Pontos... Não vou lembrar agora de nenhum ponto assim que eu faça. Eu preciso reescutar. Também faz tempo, lembrar. Cara. Faz todo, tempo. Todo dezembro eu reescuto, então, tipo. A gente tem que maratonar de novo pra lembrar tudo certinho. Mas a gente conta que os ouvintes que estão ouvindo isso daqui, depois de ouvir isso daqui, vão escutar todos os episódios. É, eles vão escutar porque eles são foda, mano. Por exemplo, o Renato, cara, foi um cara que chegou na gente por causa do episódio de Natal, mano. Exato, e tá com a gente até hoje. E hoje ele faz parte do Locomotivo 26, hoje ele faz parte, cara. Exato. É o nosso correspondente de São Paulo, né, velho? Brabíssimo, mano. Enquanto o Datena chama o comandante Abilton... A gente chama o Renatex. A gente chama o Renatex, cara. Exato. Nossa, brabíssimo. Então vamos levar agora em consideração os personagens, o que cada um tem uma visão sobre. Porque o legal do podcast, assim como um livro que você lê, você imagina na sua cabeça como é esse personagem. Sim. Então assim, não tá descrito a esse personagem de olhos assim. Então vamos falar um pouquinho do que cada um acha dos personagens, depois que minha mãe sair. Olha lá, já soltou o cabelo. Ixi, ó, hoje promete o rolê. Marinês, tô de Nossa olho, Marinês. Senhora. Sorvete e voltar. Aham. Uhum. Tá nossa, aí em cima. Sorvete. Só vai e volta. Só sobe e volta. Você quer, mano? Eu quero, cara. Beleza, vou lá pegar. Pedro, vem aqui e fala um. Marinês, fala um no microfone. Oi, Tani. Oi. Fala oi, ouvintes. Tá gravando, viu, Marinês? Só pra avisar. Oi. Imita o Suede aí pro povo, velho. Olá, seres provisos de carbúdeo bodíaco, arbustro. Ô, Suede, o que aconteceu com o Google aí? A FBI me pegou. Por que, Suede? Por quê? Efeitos sonoros rolando na hora. É a censura. Eu queria que fosse... alguém. Que? Mas esse alguém eu não sei quem. Cara. Olha, vou te falar que a gente tá sem host nesse momento. Rapaz, momentos de liberdade, né? Exato, cara. Agora a gente pode fazer o que quiser. Da Sim. última vez que o Suede hosteou, deu uma merda, hein? Quando foi? Eu não lembro. Aquele episódio do Santiago, mano. Puta, eu não tava aqui. Por isso mesmo que deu merda. Você não tá ligado, mano. Você não tá ligado. Cabuloso, cara. Eu sei que ele tretou com alguém aí, o Santiago ficou puto com alguma coisa. Ele ficou puto comigo, que o Suede me embebedou pra gravar aquilo lá, mano. A culpa foi dele. Ele me entupiu de álcool. A culpa véio. É das estrelas, cara. Não, a culpa é do Suede, mano, aquele arrombado. Mas. Aí eu falei muita merda, porque eu tava muito louco, mano. Feliz cara, Natal, deu cachaça Suede. Pura, velho. Suede, feliz Natal, Suede. Você tá ouvindo nesse momento? Feliz Natal, cara. Só que eu gosto muito de você, apesar de tudo. Será? Estamos sem host, né? Mas... E toda essa parte, cara, vai ficar no podcast. Maravilhoso. Eu não vou cortar. O Suede tá entrando. Eu espero que realmente não corte. Vai mano. Cagar, muito provavelmente. O Suede vai cagar. Ele falou 15 Nossa, minutinhos. Nossa, então o podcast vai ter 7 horas, Exato, mano. 7 horas no podcast. Aí, como que chama o menino mesmo? João? O João não tá entendendo nada que a gente tá falando, né? Ele deve estar achando que Boa sorte, é um mais mano. Louco que o outro aqui. Olha lá, chegou o Suede aonde com cachaça. Que eu tô me metendo, ele deve estar falando. Cara, é que você veio num dia bom, que é um dia de gravação. Nossa, da última vez eu dei um PT tão monstro, velho. Nossa, só pra você? Oi? É, então, teve um dia... No último churrasco que a gente fez aqui... Saúde, ouvintes. Quase pegou fogo na casa. Muito bom. Da última vez que eu vim no Suede, eu dei um PT. A gente jogou uma impressora dentro dele e tá com fogo. Eu dei PT? Eu dei PT. Ah, você. Nossa senhora, eu vomitei até as tripas, velho. Ó o disco arranhando. Voltando aqui, vamos falar um pouco sobre os personagens, pessoal. Cada um que ouviu fez a imagem do personagem, teve uma ideia do comportamento... No ano todo e tudo mais, eu quero saber de você. A gente vai personagem por personagem falando rapidinho. Pode falar, Tani. O Grinch. Vamos começar com ele? Vamos. Então, Tani, como é o Grinch pra você? O Grinch. Depois, calma lá, só pra manter a ordem aqui. Depois começa... o Alt, depois o... Exatamente. Como é o Grinch pra você? Cara, o Grinch pra mim, ele é tipo o Grinch do Jim Carrey. Volta pro seu microfone. Ele é tipo o Grinch do Jim Carrey. Certo. Só que ele não é pançudinho, ele é magrelo. Sim. Tipo, quase desnutrido, assim, saca? E ele é um berserker. Ao invés de ser só uns pelinhos, ó, cabelinho e tal, ou dedos peludos, ele, sei lá, tipo o dente de sabre do X-Men, sabe? Aquele cabelão, sei, assim, sei. Tudo imagina suado, ele cabeludo. Cabeludo, magrelaço, e tipo, com uma cara muito mais puto, e ao invés de pelos nos dedos, seriam... unhas mesmo, umas garras meio fodidas assim, sabe? Porque assim, pessoas, a gente fez um Grinch. Sim. Ele não só quis estragar o Natal, ele quis estragar vidas, mas é Alt, cara. Mas calma lá, antes de passar pro Alt, e a cabeça dele? Como você imagina a cabeça dele? A cabeça dele? Sabe quando você tá... Sabe quando... Parece que tem uma sala na sua cabeça? Sim, essa analogia é ótima. E tem uma festa e você não queria estar lá. E tá todo mundo gritando pra caralho. Só que você tá desesperado, você não quer estar lá. O Grinch tem ansiedade, então. O Grinch tem pra cacete. O Grinch, assim, ele... Ele é a festa. Ele é a festa. Ele é a festa. E o... O que tem dentro do Grinch... Que não vamos dar spoiler, né? É. O que tem dentro do Grinch... É o ele real... Desesperado lá no meio, tá ligado? Justo, gostei. Da agora hora, sim, mano, Alt. Da hora. Mano, eu sempre imaginei o Grinch, tipo, como o Máscara. Mas não o Máscara do filme do Jim Carrey, mas o Máscara dos quadrinhos, da Dark Horse Comics. Filho da puta pra caralho, né? Totalmente psicopata, mano. Totalmente, sabe, loucaço, velho, loucaço. Sem medir consequência de nada. Não, mas e fisicamente? Tá, fisicamente, mano... Caralho. Aí tu me pegou, meu parceiro. Sério, tipo, nunca imaginei. Eu só imaginei, tipo... A mente dele. É, né? Mano. Mas assim, vendo assim, do que a gente fez, da construção do Grinch, como você imagina, se ele estivesse na sua frente, como ele seria? Mano, tipo, como eu tava prestando muita atenção no Tanish na hora que ele tava falando, velho, eu realmente... Você criou essa imagem? Eu criei essa imagem porque eu nunca tinha criado uma imagem pro Grinch na minha Sotaca, cabeça. Sotaca, filha da puta. Sotaca. Nossa, mano. Ah, agora eu peguei. Boa, boa. Mas, tipo, eu imagino o Grinch como o Tanisho descreveu, só que com a personalidade do Máscara. Tipo, nice. Máscara dos quadrinhos, totalmente psicopata. Legal, mano. Legal. Ale. Cara, o Grinch, eu acho que todo mundo, quando fala de Grinch, lembra, assim, do Grinch do Jim Carrey. É mais ou menos essa pegada, só que meio que ele é bem mais alto, sabe? Ele, igual o Tani falou, não é... Gordo, mas ele não tem pelo. Ele é verde, mas não tem pelo. É completamente sem camisa. Então, assim, peitos caídos, barriga estufada. Eu acredito ele mais com uma imagem animalesca, sabe? Saca? Ele é bem alto, os dedos compridos, meio que um Slender. É mais ou menos essa pegada aí que eu imagino o Grinch, tá? Igual ele falou, completamente psicótico, maluco. E ele só quer tacar o terror. Ele só quer... fazer zoeira. Na verdade, não. Ele não quer, tipo, causar o mal em si. Ele quer realmente só estragar e pronto, acabou. Massa. Pô, é. E aí, Suede, como você imagina o Grinch? Cara, o Grinch que tá na minha cabeça, ele não é tão alto. Ele é do tamanho, assim, tipo, de uma pessoa alta. De uma pessoa assim. Eu diria, tipo, uns 2-3 do Andy, né? Vamos colocar 1,70m, 1,80m pro Grinch. 1,75m? 78m. Tipo, meu tamanho, tá ligado? Mano, não, assim, tipo, eu tenho 1,70m, mano. Você imagina o Grinch do meu tamanho? Mais ou menos isso, porque querendo ou não, o Grinch tem aquela coisa de crescer. Ele, meio que ele infla, tá ligado? É verdade, pode tem crer, um momento berserker dele que ele infla. É. Mas assim, tipo, ele tem 1,80 de altura, vamos colocar assim, extremamente magro, mas assim, quase cadavérico. Assim, caralho, que você vê as costelas. Me descrevendo, e as únicas partes grandes seriam os lugares cobertos de pelo, por exemplo. Né? Não, eu imagino o rosto dele como se fosse o Duende Verde do Homem-Aranha. Orelhonas, narigão. Do filme ou do quadrinho? Pra galera. Tipo, do filme do Tobey Maguire ou dos quadrinhos? Eu não lembro do imagino quadrinho. Que do quadrinho. Quadrinho é bem mais assustador, que realmente é uma cara de duende, tá ligado? No filme é uma máscara meio zoada. Robótica. Coisa assim, tipo, uma particularidade do Grinch que eu imagino. Ele tá sempre com o olho perdido. Ele nunca olha pra você, ele tá. Justamente por causa da confusão. É, tipo meio autista mesmo. Ele tá sempre nessa confusão da sala cheia da festa, tá ligado? E realmente, ele não faz por mal. Ele é a festa. Ele é a festa. Ele não faz por mal, ele faz porque ele tá doido e ele simplesmente. Aquilo lá causa algum tipo de satisfação pra ele. Tanto que tem essa coisa de ele realmente ficar mal, que ele infla. Tal, aí ele cresce, mas não cresce muito, assim, tipo, de 1,80 ele vai pra 2 e pouquinho, só pra. E dá um inflado, tá ligado? Cresce garra, tudo mais. Músculos. E os poderes dele, vocês lembram dos poderes dele? Cara... Poder de estragar a festa. Cara, ele era mais porradeiro, né? Mais porradeiro, só que ele tinha... ele tem um negócio da... Não é peçonhento, é assim, tipo... Ah, de tipo criaturas... Criaturas... Tipo aranha escorpião, ramo com espinho... Conseguia invocar criaturas do mal, digamos. Exato. Assim, baratas. Né? Ele tinha essa invocação de coisas... Animais bizarros e coisas... Essa barata que tá na mesa aí atrás... Muito bom, Tanish, muito bom. Próximo. Escolhe o personagem. Certo. O próximo personagem vai ser a Fada do Dente. Tani, como você imagina a Fada do Dente? Uma bailarina. Faz real, uma bailarina. Mas como, assim, tipo, ela é alta, ela é pequenininha, como que ela é? Cara, é que aí que tá. A gente colocou que ela consegue diminuir de tamanho. Sim, ela consegue virar um rato. Então. Só que eu tamanho natural dela. É tipo uma pessoa normal, estatura mediana, assim, saca? Não baixinha, mas também não alta. Branquela. É. Algo acrescentar? É, assim, tipo, é bem explícito como que a cabeça dela funciona. E na neve, a cara dela fica quase vermelha, né? Porque... É justo. Bochechas coradas e tal. Algo acrescentar sobre a personalidade? Cara, é tipo uma mãe ou uma avó, saca? Que é aquela pessoa que quer cuidar pra caralho, independente, tipo... É que ela conhece todo mundo, esse que é o ponto. Sim. Ela conhece todo mundo. Desde criança. Sim, é, desde criança. Então ela vai cuidar, tá ligado? É mais essa pegada meio mãe, né? Uhum. Caralho, é isso aí mesmo, mano. Ô, Alti, fala. Desculpa, também. Desculpa, mano, é que eu viajei aqui na... Que realmente, velho, é isso. Só que eu sempre imaginei a aparência dela como a Tinkerbell. Ah, Tinkerbell. Eu acho que é isso, mano. Só que é... As características que o Rafa falou... Características de personalidade, né? É, mas assim, físicas, ela pareceria Tinkerbell. Uhum. E ela seria do tamanho real, menor? Não, seria, tipo, pequenininha. Entendi. Ficava voandinha, assim, em volta das pessoas. É. Show. Ale? Bonitinho, mano. Cara, eu imagino ela, tipo, de uma estatura... Como ela diminui o tamanho dela, pode ficar até o tamanho de um rato. Ela tem mais ou menos 1 metro... De altura, não é muito alto, mas também não é muito baixa. É uma estatura de 1 metro e pouquinho. Tipo um tamanho de duende, né? Exato, um pouquinho, talvez um pouquinho mais. Um pouquinho maior que um duende. E ela mais rechuchudinha. Justamente cabelos brancos, encaracolados, mas rechuchudinha. Porque quando ela vai pra neve, ela precisa estar mais quente também. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho ali dela. Legal. Suede. Aí eu vou entrar também com uma curiosidade que os ouvintes não sabem. O segredo, não, a origem dos guardiões. É, a outra opção de fada que eu tava pensando antes de apresentar. Essa fada, ela, a começo ela não era assim. E o Tani sabe como era, porque eu não tinha pensado a fada. Sim. Que é o que eu vou falar agora. Antes assim, de falar gente, dela. O que acontece assim, eu e o Suede, a gente traz timeline. Eu trago praticamente todas as referências nerds que vocês podem encontrar nos episódios. E daí o Suede faz um roteiro em cima dessa timeline traçada. A gente traça junto. Sim. Porque a gente causa briga nas viagens do tempo. Lógico, lógico. E assim, a gente sempre tenta deixar um gancho, né, no final. Sim. Em todos os episódios a gente tentou deixar esse gancho. E a fada é um negócio que eu falei pro Suede, você tá de sacanagem comigo, né? Sim, porque a começo eu pensei num ao mesmo tempo num alívio cômico, além do coelho, uma coisa diferente de como era pra ser a interação dos personagens. Eu pensei na fada do dente meio que toda sensual, mulherão, saca? Caramba, mano, pra quê? Então, esse é o Suede, okay. Gosta de criaturas infantis. Mano, o Suede queria fazer a Madonna com a fada não, dos dentes. Não, mas não aquela coisa promíscua, aquela coisa de encantar. Você chamou tipo... a Madonna de promíscua, não, né? Assim, tipo... Ah, ela mostrou a teta no Instagram recentemente. Ah, então pode. Eu falo assim, por nossa exemplo, senhora. Sabe igual a Afrodite? Que assim, tipo, você olha, você se encanta pela beleza, você fica apaixonado, aquela pode coisa. Crer. E pode crer. E até essa brincadeira toda pra... Só que ok, aí o Tânia falou, não, eu imagino ela como uma mãezona e tal. E realmente, a ideia pegou ela muito melhor. Ela conhece todo mundo desde criança, caralho. A ideia pegou muito melhor. É. Bem melhor, cara. Você vai colocar uma puta entrando no quarto de uma criança à noite, roubando dente, sei lá, pra comprar crack e deixando um centavo. Enfim, não, mas eu imaginei a fada de dente, tipo, uma mini Madoninha com as tetinhas de cone, assim, entrando com cone, pai. Mas ok, eu imagino ela, praticamente como o Tani descreveu, extremamente branca. Eu imagino ela, assim, tipo, com altura igual da minha avó. Eu imagino ela, assim, tipo, bastante como minha avó, só que branca. Um pouco maior que um duende. Só que branca, bem branca. Essa coisa dos cachinhos dourados também. Aqueles cachinhos. Ela não é uma velha. Você pensa em cachinhos dourados? É, aqueles cachinhos dourados. Tipo, há cachinhos dourados mesmo. Eu penso ela, sim. Ela não é velha, mas ela também não é nova. Ela, assim, tipo, tem uma meia-idade. Ela, só que ela tempo, aparenta... É que o tempo não importa pra ela. Exato. E só que ela aparenta uma maturidade extrema, como se fosse uma anciã, tá ligado? E isso, por mais que ela não tenha traços de idade velhice, ela tem essa predominância madura, entendeu? É isso, da Fada do Dente. Nice. E aí, Sué? Vamos puxar pro Silvio? Cara, o Silvio pra mim... Pra cá. Você prefere o CD do Raça Negra ou o que? Eu quero o CD do Raça Negra. Mas, ó, veja bem. O Silvio, pra mim, cara, é o Renato em miniatura. Sério? Sério. Ele pequeno é o Renato em miniatura. Ficou muito na minha cabeça o Renato, cara. Porque, assim, não tem como pensar outra coisa agora, mano. E, assim, o Renato, ele tem aquele jeito... Ele tem um jeito meio... Como que se diz? Quando a pessoa é pra dentro um pouco. Introspectivo? Ele é um pouco introspectivo, mas de repente ele se solta, assim como é o Coelho. O Coelho fica lá e de repente ele solta uma cantada, alguma coisa assim, tá ligado? O Renato é muito isso, tá ligado? Por isso que o papel do Coelho acabou casando pra cacete com ele. Tá ligado. Só que quando ele cresce... Aí é tipo, sei lá, mano, imagina um The Rock, um Terry Crews, assim, sabe? Certo. O cara bombadaço, ou não necessariamente bombadaço, mas tipo, mostrando um físico... Tipo, sei lá, o cara é um atleta, tá ligado? Sim. Não necessariamente um halterofilista. Sim, tá, sim, sim. Fica mais ou menos semelhante ao do filme mesmo, do filme? Origem dos Guardiões. Tá, tô ligado. Fica um pouco semelhante àquilo... Mas não exatamente aquilo, sabe? É. Personalidade. Um pouco mais, né? Esse é um personagem que eu adorei trabalhar. Eu criei um zilhão de coisas. É, o Suede fez o que ele queria ser, mas não consegue. Não, é que foi um personagem gostoso de traçar a psique dele. Mas, assim, tipo, tem uns pontos que, assim, tipo, eu gostaria de ouvir de vocês pra ver se casa com o que eu pensei, entendeu? Cara, que assim, eu acho que a personalidade dele é o que tá mais claro, assim, sabe? Ele sofreu pra caralho, carrega muitas frustrações e bota pra fora isso de uma maneira fã, saca? Uhum. Bota isso pra fora de uma maneira pra chamar atenção, pra ser engraçado, porque ele nunca teve atenção, na real, tá ligado? As pessoas se afastavam dele. Porque, porra, é um coelho que fala e anda em duas patas. Na verdade, as pessoas morriam e ele ficava. É, né? Então, também. Mas, tipo, convenhamos, você tá perto de um coelho e ele começa a falar... Poxa, é incrível. Não, não vai, Suede. Você nem gosta de animais pra começar. Não, então, mas assim, tipo, também, se né? Se ele fala ainda, você ia mandar ele a merda. Mas, assim, eu acho que ele põe pra fora... Ele extravasa. Ele extravasa, né? Do jeito que ele extravasa, exatamente por tudo que ele passou, tá ligado? Sim. Boa. Out. Fisicamente. Mano, pior que é muito o Renato de orelhinha, né? Isso, o Renato quando de ele orelhinha. Tá pequeno, né, cara? Mano. Porra, caralho. Mano. É foda, cara. Não, bota pra aquela barbona, pá, as orelhinhas, bonitinha, balançandinha assim. Porra, da hora. Mas pode dizer também que ele é o tambor do Bambi. É... Com Juliette. É, não a Juliette, mas... Não, usando o óculos Juliette. Ah, porra, tá. Não, tô ligado, não, tô ligado. Não. Aí eu boto fé, mano. A hora que chegar... É um jeito meio... Meio... E aí, caralho? Ele é o tambor da quebrada, mas... Que chega com aquele bigodinho fininho, pá. E aí, quebrada. Ele praticamente chega falando... E aí, galera, o pai chegou. Sabe? É muito isso, velho. Da hora demais. E quando ele cresce? Mano, quando ele cresce, eu não imagino ele, tipo, bombadaço, pá, trincadão, mas eu acho que seria o cara, tipo, no pique de um jogador de futebol, sabe? Que não é musculoso, mas você vê que o cara... Tá tipo Anderson Silva, até, porque tipo o Anderson isso. Silva não tem os musculão definidaço. É, o cara só é, tipo, forte, tá ligado? É. O cara só fala, maluco, eu vou te deitar no soco. E nem precisa provar isso, tá ligado? Pô. É basicamente isso, velho. Sobre a personalidade, tem alguma coisa... Mano, eu acho que a personalidade casa bem com a personalidade do Renato mesmo, cara. É tipo aquele negócio... É literalmente o Renato, mano. Casou muito. Casou, casou pra caralho, muito, mano. Ale. Ó, tipo, põe um golinho de água aí pra mim, por favor. Opa, cara, põe até dois. Eu imagino ele meio que um, sabe, saca? Um perna longa, menor. Legal também, pô. E imagino ele dessa forma. E quando... Ele aumenta. A personalidade é basicamente também a mesma personalidade do Pernalonga, por ser desse ar mais cômodo que ele tenta trazer. Mas quando ele cresce, sabe o episódio que aparece o Piu Piu que toma, o Piu Piu e o Frajola toma um remédio, ele cresce, o fica Piu Piu monstro, um lá, monstro. Pode crer. Eu imagino ele, porque ele cresce um certo tamanho, que não vai ficar gigante, mas ele cresce, se incha e ele fica meio daquele jeito, meio monstro, sabe? Igual o Piu Piu. É um perna longa e quando cresce vira Piu Piu. Cara. É uma boa. Da hora, velho, da hora. Legal. Cara, é exatamente a imagem do tambor quando ele tá pequeno. Só que assim, tipo, não branquinho, né? Assim, tipo, cinza, mais ou menos. Assim, tipo, a cor dele, eu imagino ele cinza meio palha. Sim, sabe? Mas ele é da quebrada. Um Nike não verde quebrada. Fluorescente, é. Uma camisa rosa, velho. Claro que ele é. Ele chega falando, o pai chegou, segura as novinhas. É isso que ele fala. É exatamente isso que ele fala. Mano. Assim, tipo, falando junto já com a personalidade, ele tem uma extrema necessidade de atenção, justamente porque ele tem meio, ele não gosta de perder as pessoas, né? Então, assim, tipo, realmente, ele tem um... Passou por muito sofrimento, ele extravasa isso como ser bobão, ser alegre, tudo Renato mais. Renato perdeu o pai e a mãe. Desculpa, Renato. Piada aí. Ô, brecha, mano. Não é piada, não, é realidade, não, o Renato entende. Mas, assim, é mais coisa que ele se identifica. Sim. Então, e uma coisa aleatória que não faz diferença nenhuma na história, mas assim, tipo, é um intertexto do personagem, ele tem memória fotográfica. Então ele nunca vai esquecer os sofrimentos que ele passou. Isso, assim, tipo... Sim. Ele tem tudo memorizado, todos os detalhes de tudo que ele passou numa vida pra quase eterna. Até, né? Porque criaturas que vivem quase eternamente, né? Porra. Né? Então, assim, tipo... E ele tenta fazer o máximo pra ser adorado, pra gostarem dele, entendeu? E quando ele cresce, pra mim é igual o Chopper. Dr. Tony Chopper. Caramba, tá, o cara tá com referência de One Piece, né? One Piece. Mas quando ele... pega quando ele ingere 3 Rumble Ball, que ele fica... Ó, os caras estão falando um negócio muito complicado muito pra ouvir. Quando ele fica muito gigantão e perde o controle? Não no Sniper. Quando assim, é o médico que tá cuidando do pessoal, pá. Pode crer. Não, assim, tipo, porque ele é aquela coisa toda fofinha. Ele cresce de um jeito bestial, igual o Piu Piu mesmo. Só que, assim, a afeição dele muda pra alguma coisa intimidadora mesmo. Só que ele não consegue esconder os trejeitos. É aquela coisa monstruosa e fofinha pelo jeito, sabe? Isso é verdade. Porque ele sempre volta um pouquinho, né? É. É aquela coisa, eu sou mal. Ai, mas que coisa, sabe? Essa... É o Suede, cara. É o Suede. Putz. O Suede fez pensando nele, mas casou pro Renato. E... Não, eu fiz... Os dois combinam, cara. E o tique que ele tem de sempre bater o pé também é do tambor quando ele tá pequeno. Sim. Ah, e só uma pergunta que eu tenho sobre a Fada do Dente que já passou. Dá pra imaginar ela sempre soltando barulhinho de rato? Ou ela não deu pra imaginar isso? Cara, dá pra imaginar, talvez, tipo, não colou, né? A risada dela poderia ser algo assim, sabe? Porque ela não diminui de tamanho, ela vira um rato. Sim. Mas, tipo, eu acho que o que poderia ser, na verdade, não é o que foi. Sim. Mas o que poderia ser, a risada dela podia ser algo assim. A risada assim, dela. É. Ok. Acho que casaria, né? É um motivo pra ter o som do rato, saca? Uhum. E aí, Suede? Vamos falar agora, então, do Nivo. O Nivo é Outcast, ponto. Ponto. É tipo isso, mano. Ninguém precisa mais falar porra, né? O Nivo é só Outcast. Só que a psique dele é diferente. Não é, velho. Como não? Não é. Quando o Out tá feliz, ele é igual ao Nivo. É que é o Alt tá quase é sempre triste. Mas na maior 99%. Não. O 1% das vezes que ele tá feliz. O que eu digo 1% das vezes, gente, é que assim. O resto, os outros 99%, ele é triste. Mas. É que eu sou emo, pô. Cara, o Alt é descrito o Nivo. A diferença é que o Nivo não fala palavrão. Certo. Se falasse. Não tem mais amigo. Nada a acrescentar. Não, até questão de aparência. Pra mim é ele. Tá. Out. Mano, eu tenho que concordar, porque literalmente é isso, cara. Até em aparência. Uhum. Mas ele é menor, certo? É, sim, sim. Mas tipo, orelhinho. Mas é o Outcast com nanismo proporcional. E ele é de alguma cor? Sabe aquele anão que parece que não é anão, mas é? Então, mas é tipo isso, é tipo isso. Mas e cor? Vocês imaginam ele com alguma cor? Verde, sei lá. Não é o Out. É o auge. Porque, assim, duende não precisa ser... A gente tem uma explicação pra essa porra. Por que que os duendes não precisam ser todos da mesma cor? A gente tem. Então, é o auge. Já é. Tem duende preto, tem duende branco, tem duende japonês, tem duende italiano, tem duende... um duende, velho. A diferença é que eles conseguem se comunicar entre eles, tá ligado? Acho o mesmo pensamento? É isso, velho. É literalmente isso. Cara, eu também acho a mesma coisa, acho que a personalidade é um pouquinho diferente, aquela personalidade, tipo, sabe, de um... Eu digo assim, não vou dizer um irmão, mas um primo mais que você tem mais próximo, mais velho que você e que já tem uma experiência que quer passar pra você e quer te defender, quer fazer alguma coisa. Mais ou menos isso, sabe? Um primo que você tem uma ligação e que quer, ele quer te passar algum conhecimento. Mas aparência igual. Só vamos lembrar, voltar lá nos personagens. O Grant quem fez foi eu, o Coelho foi o Renato, a Fada foi a Jéssica, o Nivo o Outcast. Certo. Eu sou o único, então, que imagina o Nivo de outro jeito. Porque, assim, não quanto a cor, mas eu imagino o Nivo muito aquele duende da... Não é Desencantada? É Desencantada. É Desencantada? É. Desencanto. Desencanto. Eu imagino muito aquilo lá, extremamente alegre, pulante e sábio, mas ao mesmo tempo novo demais. Então não dá pra imaginar aquilo, porque aquilo lá é o duende mais fudido da vida, cara. Ele só fica, caralho, minha vida é uma bosta. Sim, mas isso só que o Nivo é feliz, o Nivo é da hora, sim, o Alt, tipo, também. Eu falo afeição. Mas eu não sou feliz. Você é, cara. É, então eu sou. Você é. Mas eu gosto de você sempre. Pô, é nóis, velho. Mas eu falo assim, feição. Quanto a psique, quando um doente não tem contato com a realidade, ele simplesmente é feliz, tá ligado? É o Outcast. Não, que não, não é que ele não tem contato com a realidade. Queria não ter. É que, tipo, tá ele ligado? Curte Naruto, por exemplo. É verdade, mano. Próximo personagem. Hã? Cara, chato, né, mano? Quis falar de One Piece, ele falou de Naruto. Vai falar de hentai. Queria que a Fada do Dente fosse um hentai. É. E agora, queria que fosse uma dona a Fada do Dente e agora fala mal de Lembrando Naruto. Lembrando que o Suede falou que lembra a avó dele, tá? Então, a avó dele é um personagem que foi criado, não que seria criado. Agora aquele áudio põe na boca, a avó faz todo sentido, cara. Ai, como eu odeio vocês. Próximo personagem. Próximo personagem, eu gostaria que o Ale falasse o personagem, porque o nome inteiro do personagem, porque foi ele que fez. Como é o nome do seu personagem, Ale? O nome do meu personagem é Duda, tá? É... Duda Liori Miraldo. O nome inteiro. Pali Fali Maridromio. Alguma coisa assim. É o que o Tani acabou de dizer. Eu não lembro o nome. Não, eu acho que eu gravei umas 10, 20 vezes tentando falar o nome dele. E mesmo assim, acho que nem saiu legal. Pode ser chato, não, curiosidade... você não fez o Alvin falar o nome. O Alvin, é que ele o Alt, sabe, porra. É que ele sabe. Eu sou o Alvin. Uma curiosidade, quando às vezes que você fala seu nome, nunca foi um áudio em sequência. Sempre foi corte de um que você acertou com corte do nome com o sobrenome. Ou você falava parte, depois outra parte, depois outra parte e a gente juntava tudo. A magia da edição, galera. É Duda Liori Miraldo, Parifari Marirônio. E eu vou falar então, é o Alê. É o Alê mais velho. Baixinho, gordinho, é o Alê, mano. Sério? É o Alê, porque o Alê também é um moleque bonzinho pra caralho, que quer o bem das pessoas, que ajuda. Ué, que é o Alê, mano. É o Alê. E aí? É o Alê, tipo, um pouco mais velho. Ui. É o Alê um pouco mais velho, um pouco mais experiente, só. Mas é o Alê. Eu já imagino um pouco diferente. Eu já imagino um duende idoso, tá ligado? O Suede. Esse cabelão branco, pau, a barbona. Tipo o Papai Smurf mesmo, naquele pique. Só que a personalidade é a do Alê mesmo, mano. É? É o Papai Smurf. É o Alê Smurf. Alê Smurf. Agora joga pra Alê. E aí, Alê? Fale o que você pensa sobre o personagem que você fez. Bom, o Duda... Eu imagino ele realmente, sabe, gordinho, baixinho, chapéuzinho vermelho, barbinha branca, tipo é um Papai Noel miniatura, sabe? Por ser tão velho, ele ficou desse jeito, ele puxou muito as características do próprio Papai Noel. E aí, a mesma coisa, ele é bom, ele tem muita experiência, a cara um pouquinho enrugada, quer ajudar todo mundo... basicamente sou eu. Mas é isso, ele é baixinho, gorrinho, barbinha, pele um pouco enrugada por causa do tempo. E basicamente é isso. Antes do Suede falar, pode puxar o microfone pra você. Por que que eu não imagino ele com aparência idosa? Por quê? Porque o Nivo mesmo tem muitos anos, tá ligado? os duendes envelhecem de uma maneira diferente. Sim. Sabe? Uhum. Então, tipo, o duende pode ter 1000 anos que ele vai continuar quase com a mesma aparência de quando ele era jovem, tá ligado? É só por isso. Mas... Sim. É uma boa. Mas é que o problema do Duda, ele tentou falar tanto o nome dele que ele acabou envelhecendo por causa das expressões faciais. Ele ficou trancado louco, no resto, né, exatamente. Cara? Rodou de pneu murcho igual o Sérgio. Eita, gente, só falar, gente, sons ambientes, sons de braço microfone, som do Suede sendo idiota. Caralho, velho, pra que isso? Mas depois a avó dele chega aqui reclamando. É, fala que é a gente mas, ainda. É, tipo, som de trem, som de moto, e som de carro. Estamos no primeiro local de gravação. Exato, estamos onde tudo começou. Então, assim, Back to the start. É, e é bom a gente estar aqui, cara, de uma novo. Energia diferente, sinto, muito gostoso. Eu me sinto bem, eu me sinto bem. É o ritmo ragatanga contagiando a gente. Exatamente. Possui então, isso só pra justificar os barulhos, viu, gente? Porque, de fato, eu não vou ficar editando minuciosamente. Já parei de fazer isso há muito tempo. Só faço isso nos de Natal. Coisa pra censurar, né? Tá com uma trilha por baixo que já mascara tudo. É verdade, já era. Tem. Porque enquanto você tava lá mudando meu carro de lugar, eu tava falando de você. Mas vai lá, Suede. Enfim. Easter eggs. Quanto ao Duda e o envelhecimento dos duendes, essa questão... Cada duende envelhece diferente. 1000 anos jovem, 1000 anos velho. Isso daí é uma explicação também, no meio de algum dos prequels, que meio que já foi pré-pensado, que vai ser levado em pauta depois. Mas a questão do Duda, eu imagino... Sabe quando você olha pra uma pessoa na rua, seja um... Tipo o Alê? Não. Assim, tipo um velho, um senhor. Realmente, extremamente idoso, quase chegando aos 100. Você nem sabe como ele tá conseguindo andar. Aquele cara que morava aqui no fundo. Meu tio avô? Mais ou menos. Não, meu Deus do céu. A filha da putagem dele não dá pra... Enfim. Você vê a pessoa andando na rua... Toda miudinha, porque velho, querendo ou não, encolhe, né? Sim. Toda miudinha, assim, tipo, aparente, todo enrugado. Você nem sabe como ele tá andando. É um velho japonês, né, cara? É, nem sabe como ele tá andando. Passou porque... dos 1000 anos, puta, apodreceu. É, parece que se soprar ele cai. Eu imagino o Duda assim, só que extremamente elétrico. Com, assim, tipo, jovialidade interna, mas aparência extremamente velha. Só que ao mesmo tempo ele não é tão acelerado quanto o Nivo ou outros duendes mais jovens. E, sim, barbona branca, cabelão branco, gorro. É, eu imagino o gorro dele verde musgo, tá ligado? Assim, tipo, uma cor normal lá. Cor da Dolly. Enfim. Não. É porque o Duda é seu amiguinho, né? Você sabe disso. Sim. Então. Mas aquele verde não é musgo. E essa coisa... Uma característica da personalidade dele é que eu penso do personagem, que assim, por mais que ele seja bondoso, queira ajudar, foi um dos braços direitos do Papai Noel, é o mais velho de lá, ele tenta falhamente. Por tão querer, assim, tipo... Ele não lembra de muita coisa, de como fazer, então ele acaba fazendo o máximo e não é o suficiente. Caralho, duende com Alzheimer deve ser foda, né, cara? Não. Caralho. Você imagina, se ele viver 5 mil anos e esquecer, sei lá, 4 Eu vejo ele esquecendo mil, o óbvio, tá é ligado? Foda, cara. Eu vejo ele esquecendo o óbvio. Mas assim não... começa o Alzheimer, você sabe, né? É tipo isso. Eu li Para Sempre Alice. Começa com ela pensando, puta, será que eu esqueci a luz ligada? E depois vai passando, ela no meio de um parque, assim, pensando... Caralho, como que eu volto pra casa? Que top. Não, não. Sério, é isso, top, rapaziada? Não, assim, tipo, o diálogo Sério do livro. Sério isso, rapaziada? Não o acontecimento, mas o diálogo do livro. Ó, pra quem quiser entender mais sobre Alzheimer, assistam O Pai, que é com Anthony Hopkins, e eles fazem de uma maneira muito louca que, assim, pra exemplificar como é o Alzheimer, eles mudam todos os atores com o passar do tempo, eles mudam todo o ambiente com Caralho. O passar do tempo. É absolutamente fantástico esse filme. É de chorar. Incrível. Me manda depois o nome pra eu procurar, que Sim. eu não vou lembrar. Próximo? Próximo. Vamos falar do Papai Noel, então. Não é o Suede. Não, eu imagino o Papai Noel meio que da Coca-Cola, assim, saca? Da Coca-Cola. É. E aí, característica do Papai Noel é meio que clara já, eu acho, né? Porque... É, mas a gente se deparou com o Papai Noel corrompido também. Ah, lógico. É graças a gente. Então, Boa. Vamos abordar esses dois tópicos. Boa, rapaziada. Assim, vamos lá. Tanto assim, tipo, aborda também a questão da não-humanidade e humanidade de um Papai Noel. Sim. O que acontece? Escutei o portão abrindo. O que acontece? Quando Papai Noel... Ele tem muito contato com coisas que ele não deveria, digamos assim. Ele vai perdendo a magia. Quando ele tem muito contato com o mundo mundano, digamos assim, ele vai perdendo a magia. Sentimentos, sim. Daí, tipo, ele vê muita desgraça, sabe? Vê muita coisa assim. Obviamente que a gente não vai falar o porquê que ele vê muita desgraça. Mas... É algo que acontece com a gente, na real, né? Tipo, a gente fica muito tempo ligado no que tá acontecendo no mundo e a gente vai, puta, cara... O homem nasce bom, o transporte público corrompe. Exato, tipo isso, tá ligado? E... Eu acho que é isso. É como a gente, quando a gente é criança, a gente vira adolescente, curtindo a vida pra caralho, de repente, quando a gente se dá conta, tudo mudou. E como eu disse pro Suede, a gente sente que a gente não tem tempo de errar mais. Saca? Então eu acho que é quase esse sentimento, saca? De... Caralho, mano, o que tá acontecendo, sabe? As coisas estavam tudo bem até agora e de repente fudeu, sabe? E o Papai Noel pleno, como ele é? Ele é só... Papai Noel. Bondade. Papai Noel. O Papai Noel da Coca-Cola e seriótipo fugindo. Exato, cara. Jogando balinha de cima do caminhão, é. Pá. Out. Boa. Cara, eu já imagino algo um pouquinho diferente por causa da voz do Papai Noel. Tipo, a voz do Papai Noel me remete somente àqueles Papai Noel que fica nas portas de loja tocando aquele saxofone, que ele fica tipo pra frente, pra trás, assim. Mano, eu consigo lembrar só aquilo por causa da voz, cara. Só que a personalidade é Papai Noelzão mesmo, pá, só que é Papai Noel de porta de loja, mano. Caralho, o personagem mais não, raso, tá ligado? Não, ele não é raso, porque, pô, ele é o Papai Noel, mas a aparência dele é de um Papai Noel que toca saxofone na porta da loja 100, mano. É bom a gente salientar uma parada. Por que a voz do Papai Noel era daquele jeito? Porque assim, tem muitas interpretações do Papai Noel com a voz grave e tal, né? Ho, ho, não, ho, é como, tá. Não, como ser velho, não é grave, sim. Ser um velho. Sim, mas de qualquer forma, sempre é mais voltado pro grave a voz, sim, do Papai Noel. Quase como a voz da tia fumante. Mas assim, é aquela voz, sabe, meio... Eu nem lembro se teve outras vozes que eu tentei fazer pra ele. Então, só que daí o Suede fez uma voz que obviamente, gente... Era pra não linkar ao Suede, né, pô? Exatamente, pô. Teve gente que não sabia que eu era o Grinch. É, teve gente também que não sabia que era o Papai Noel. Mas é o Grinch que você fez, puta que pariu, meu amigo. Não, mas tipo, puta que pariu, velho. Que louco. Assim, quem me conhece, e já viu, sei lá, cantando e tal. Mas quem me conhece, talvez das antigas, tal, manja, sabe? Mas assim, a gente precisava desvencilhar a figura, principalmente porque nós estávamos lá também. Exato. Nós, tipo, eu, Rafael, o Suede, o Pedro. A gente tava lá, tá ligado? Sim. Então a gente não podia usar as nossas vozes pra fazer. Exatamente, as paradas. Exatamente, tinha que ser um bagulho totalmente diferente. Exato. Então a voz do Papai Noel se tornou essa voz, né? Exatamente pra desvencilhar também. E, tipo, querendo ou não, é uma voz que lembra um pouco uma pessoa mais velha, sabe? Então, eu acho que casou bem, cara. Casou. Eu imagino. Sim, muito pra casou essa pra voz. Caralho, mano. Ficou da hora. Sim. Mas, sei lá, que minha única lembrança é essa. Desculpa, Suede. Não, relaxa. É isso. Tudo bem. Ale. Cara, eu não consigo imaginar o Papai Noel, aquele Papai Noel da Coca. Não consigo, por causa das primeiras aparições dele. Do jeito que ele chegou, eu não consigo ver ele um senhorzinho. Não, não dá. Eu consigo imaginar ele já mais de idade, já com mais uma experiência, mas tipo, uma pessoa de uns 48, por aí, mais tipo gordinho. Tipo o Batman do Robert Pattinson. Isso, mas assim, não, não dá. Aquele estereótipo do Papai Noel gordinho lá, e principalmente por causa da voz. Num caso, um Papai Noel gordinho com a voz que ele tem. E da primeira aparição dele. Do jeito que ele chega falando. A primeira. Nossa, do prequel, que era a história que só tinha eu, o Suede e o Lost, cara. Eu até, toda vez que a gente vai gravar um especial de Natal, eu zoo, porque tem um momento ali que o Suede entra no quartinho aqui do fundo, que tá o Suede amarrado, e de repente tá lá o Suede... Criança, tá ligado? E tipo, essa mudança, caralho, cara, pra mim ficou muito na minha cabeça, porque foi engraçado pra caralho. Pra caralho, pra caralho. É. Mas foi foda, foi legal. Cara. Aquele primeiro Papai Noel lembra, sei lá, um marinheiro beberrão, tá ligado? Uma tatuagem agora, de um coração atravessando com uma flecha no braço. A do Papai Noel humano, eu lembro muito do, novamente, a origem dos Guardiões. Eu imagino o Papai Noel meio que bombado, tatuado, tá ligado? Aquele Papai Noel que realmente se humanizou, saca? Eu imagino muito isso. Ok. O Papai Noel, assim, tipo, desse universo que eu imaginei, a aparência dele tá aos olhos de quem vê. Quem olha pra ele vai Sim. enxergar ele não, de um mas jeito. Mas todos os personagens são assim, né, porra? Uhum. Não, na verdade, não. Na minha concepção, não. O Coelhinho da Páscoa é daquele jeito, a fada é pra daquele você, jeito. Pra você, o Papai Noel é o inimaginável. Não vamos entrar nessa questão, Tânia. Nossa senhora. Não vamos entrar nessa questão. Quem quiser ouve o podcast sobre realidades alternativas, que tem uma hora da gente discutindo o inimaginável. Nossa. Não ouve, mas, assim, tipo... Tem uma hora de eu falando, Suede, não entendendo. Mas... e você não entendendo o que eu dizia uh-huh. também. Mas a questão é assim, tipo, os outros personagens, eles são assim pra qualquer um que visse eles. Mas o Papai Noel não. Ele é aos olhos de quem vê. Então, mas e o Papai Noel humano? O Papai... Então é que tá. O Papai Noel humano, ele é meio definhado. Ele é um velho. Sim. Ele é um velho. Não necessariamente barrigudo. Ele não usa vermelho. Não usa vermelho. Ele... Esse... Cara, sabe o que eu imagino? Ele com as calças vermelhas e as botas... Mas a parte de cima, sei lá, mano, uma camisa de flanela xadrez, como um lenhador mesmo, mano. Sei, mano, sei. Da hora. Eu não imagino ele forte em momento algum, mas assim, tipo, as botas, elas estão, aquelas pretas clássicas Sim. que vem em bonequinho. Eu sou aquelas Papai botas Noel com neve. Uma camisa do Flamengo, velho. Quando ele fala flanela, eu tava imaginando Flamengo também. Não, né, cara? Assim, tipo, eu imagino ele com aquela jaqueta clássica, só que não cheio de coisinha branca no meio. Assim, um negócio mais frio, tá ligado? Um negócio ou verde musgo ou palha, Sim. saca? Nada do que ele veste é vermelho, nem o gorro dele é vermelho, saca? E é assim, tipo, ele é o que as pessoas querem ver, o que ele é. Só que quando ele tá humano, ele é um velho definhado. Ele é um dementador do Harry Potter. Não, o dementador... Não, ele é o bicho papão do Harry Potter. Bicho papão. É que o bicho papão vai no seu medo, né? Sim, mas... Então, ele é na sua crença de Papai Noel. Aí é que tá, quem não crê em Papai Noel vai ver o Papai Noel da Coca-Cola, porque é o estereótipo. Não é, isso é... Para, vai. Não tô falando porque você falou não, que você imagina ele assim. Todos. Mas seria um estereótipo. Papai Noel verde era a coisa mais cretina da vida, cara. A Coca-Cola foi um favor. A Dolly ressuscitou Papai Noel verde lindamente, mano. Porra, melhor Papai Noel, pô. E uma coisa que já liga. Para bater na mesa, desgraçado, gente. Uma tá vendo? Esses barulhos é por causa do Suede. Uma coisa que já liga o Globo. Porque aqui tem mola, cara. Uma coisa que já liga o Globo é assim, tipo, o Papai Noel tem memória curta. O Globo Sim. é a memória do Harry Papai Potter. Noel. Hã? Dumbledore guardava suas memórias em frasquinhas. É, o Alê fez até o gesto. Dumbledore... Ah, sim, sim. Não, mas não, eu não peguei referência disso. Eu nem lembrava disso. Eu Meu Papai tudo. É Noel. Tem isso também? Vários globos. Não necessariamente de memória, mas globos que continham o poder do Papai Noel. Sim, que é, se fosse tocado isso. por mãos que não deveriam, ele perdia os poderes. Basicamente é isso que acontece mas não é com o assim, Papai Noel. Okay. Próximo personagem, vai, tá próximo falando demais personagem. Do. É, a gente é ainda tem mais uma parte né? pra fazer. É Natal, vamos lá. Porra. Próximo personagem. Ele vai. O Papai Noel vai aparecer no final. Não sei. A gente tem o Krampus e o Frost, só pra falar. A gente chamou o Papai chamou, Noel? Chamou, cara. A gente chamou até um convidado especial. Caralho, eu não sabia que o Papai Noel ia vir hoje. O convidado Chris. Especial que participou Ih. Do primeiro. Caralho. Aliás, do é, tirando o prequel, participou do primeiro. Tá. Próximo personagem. Krampus. Krampus. O Krampus é o Papai Noel. Só okay. que maior. Tipo, bem maior. Meio monstruoso, meio corcunda. Tipo, tal. Sem nenhuma ligação de sátiro? Sem. É que você vai ligar porque, né, querendo ou não, na cultura é isso, mas tipo. Pra mim, ele é um Papai Noel extremamente monstruoso. Você acha assim, tipo, até que tem um gorro na cabeça dele? Assim, tipo, não um gorro, cortado. Mas talvez uma. Um manto, assim, sabe? Meio rasgado. Ele tem chifres ou não? Tipo um capuz na cabeça tipo dele? Tipo um capuz na cabeça né? dele. Uma capa, manja, que emenda um Sim. capuz ali. Estilo Assassin's Creed. É, não... Cobrindo assim, é, não tipo, ajeitadinho. Ele tem chifres, mas seria ele o corpo tem pelos. Inteiro. Pode crer. Ele tem pelos. Mas eu não digo pelos não humanos. pelos humanos, porém humanos bastante... Bestiais. Exato, exato. E ele tem chifres ou não? Cara, eu já imaginei com e eu já imaginei sem. Nesse momento, eu vou falar que tem. Pode ser que no ano que vem eu fale que não. O rosto dele é como? Você percebe características humanas, mas tipo boquinha de orc, com dentes presas, né? Defasagem, é. Os olhos meio fundos, assim, como se fossem olheiras gigantes de quem não dorme há 15 anos, manja. Eu não iria... Você imagina olhos humanos mesmo? Sim, cara, sim, sim. E ele é um filho da puta, essa que é a característica dele. A característica dele realmente é fazer o mal. Tá, ele é um filho da puta. Igual você, que fica batendo as coisas na mesa. Ah, tá, alguma coisa mais de, sei lá, psique, de... Ele Vamos é só um filho dizer da puta. Assim que ele é tudo que o Papai Noel não é. Ok. Alt, como que é o Krampus pra você? Mano, analisando quem criou o Krampus... Analisando essa cadeira... Essa cadeira... Não, mas, sério, mano, eu consigo imaginar o Lobo da DC, o personagem Lobo. Caralho. Tipo, o Krampus é um malucão, tipo, cabeludão, doidaço, que só quer... Totalmente, assim, tipo, feição, entre aspas, humana. É, mano, tipo, eu imagino ele igualzinho o Lobo, tá ligado? Caralho. Só que a parte de cabelo eu imagino... Tá ligado? E ele só... Até maquiagem do Lobo. É, tipo, caralho. Uma maquiagem pretona, assim, em volta do olho, olho vermelhaço. Tipo, o integrante que faltou no Kiss, tá ligado? Tipo isso, mano. Você tá falando que ele é uma mistura do Lobo com o Hellboy, é isso? Na real, Hellboy? Tipo isso, mano. Hã? Por que Hellboy? Ele falou que ele é vermelho? Não, não, por causa dos chifres e tal. Ah, tá, mas e o corpão parrudo também, isso. Os dois. Mano. Como são os chifres? Hã? Como são os chifres? Cara, que são, tipo, porra, cara, com... tem chifres, velho. É, eles chifres, são meio compridinhos assim e fazem uma curvinha pra cima, saindo da tipo testa. Tá de demônio, não saindo mesmo. De cima da cabeça, saindo da testa. Tá ligado. E personalidade? Deixa eu só colocar um porém aqui. Eu imagino também uma cabeleira tipo do Lobo, mas ela obviamente fica escondida pelo manto quase o tempo inteiro, uma barba preta. Tá e quando você imagina chifre só entrando, como são esses chifres? Não, para de ficar imaginando como é o chifre. Não, eu que não. Como não, que eu são tô... os seus chifres, velho? Fala Eita, pra mim. Bate na porta essa porra. É chifre, saber como... mano. Não, é que chifre tem vários jeitos, né? Mas enfim. É tipo o que o Aldi falou. Ok. Caralho. Maluco, quando que era tá o chifre da mãe do Bambi? Não sei, ela morreu, cara. Igual a minha. Caramba, servo mulher não tem chifre. Puta que pariu, velho. Servo mulher não tem chifre. Servo fêmea. Então tem alguma coisa errada com o Bambi. Vai lá. Ale. Mano, não terminei, porra. Alt, continua. Mas deixa com o Ale, que depois ele vai falar, porra. Mas então, a personalidade do Krampus, que eu imagino, é tipo aquele cara que realmente... Tá tão desgostoso da vida, tá tão largado que ele só meteu o foda-se pra tudo, só quer ver o circo pegar fogo. É aquele cara que, tipo, só quer cagar em tudo, falar, não, vou, tipo, não vou só aparecer, eu vou aparecer, eu vou botar pra fuder, deixar minha marca e é isso. Tá ligado? Justo. É isso. Bom, eu tenho a mentalidade do Krampus, como ele é o anti-Papai Noel, né? O anti-herói. O inimigo principal. Ele é completamente o oposto do Papai Noel. Então, primeira coisa, se o Papai Noel é gordo, ele é magro. As pernas dele, eu imagino uma coisa mais animalesca, umas pernas meio que de cavalo, sabe? As pernas dele peludas, dobrando. Corpo magro. Face de humano, né? Normal. Só que com os olhos muito vermelhos. E os chifres, ele tem chifres, Suede. Ele tá, tem chifres, o meu Krampus. Como que é os chifres dele, Ale? Agora eu vou ter que falar como que é os chifres do meu Krampus. É parecido com os do Suede, né? É parecido, só que é um pouco menor a galhada. Piada sobre Mas chifres. Mas é uma galhada ou são chifres? Mas roubaram o coração do Krampus? Boa pergunta. Ele ficou com o coração partido. Ficou, né? Tadinho. Se emociona. É, os chifres deles saem da testa, eles começam grossos e vão afinando, fazendo uma curva para trás, porém cortados ao meio, sabe? Ele tem um certo tamanho, mas foi cortado ali na metade. Foi cortado ali na metade, algo aconteceu durante o período dele que foi cortado. Então, ele tem o chifre cortado e a personalidade dele é uma personalidade completamente maliciosa, sabe? É uma... Ele só quer o mal e ele faz de tudo pra conseguir o que ele quer. É, tudo que é de bom acaba afetando ele e que ele quer reverter isso pra trazer somente desgraça, dor e... É isso. Essa é o Bolsonaro. A personalidade. É exatamente, aquele filho da puta. É isso aí, porra. Não, eu perguntei, eu estou um só pra deixar claro, eu perguntei primeiro estou, pra mim. Eu estou um pouquinho paz, porque assim, tipo, enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, depois a gente entra no off. É. Mas a minha visão de Krampus é e não é a clássica, porque assim, tipo, eu imagino ele um sátiro gigante. Ele mim, chega e começa a te zoar, né, cara? Porque é sátiro, né? É. Caralho, eu entendi, Eu ri aqui dentro. Porra. Mas não vai sair. Ele chega e fala, aí o coração foi roubado. Assim, tipo, a risada tá aqui dentro, mas ela não sai. Sim. Tá no lugar do coração, né? É, tá no lugar do coração. Ah, não, um ponto bom. Um ponto bom. Nossa, você tá sem o microfone. Tá difícil. É, mudou o podcast agora, gente? Não, mas tem um lá muito bom, cara. Tá, ok. O Krampus, ele não tem coração. Ele não tem, assim, literalmente, a fisiologia dele... Não existe um coração, existe magia vitalizando ele, ok. Ele não é, assim, tipo, uma construção humana com os órgãos que a gente tem e é a nossa vitalidade. Ele não tem uma consciência, ele, assim, tipo, não é só... Ele só tem o propósito de ter antítese do que é bom no contexto dele. Bolsonaro. Ok, Bolsonaro, mas assim, tipo, falando no nosso universo, não vamos. Ah, no nosso universo é isso, porra. Não, no Natal o Bolsonaro não tá. Ah, tá, nesse, né? Universo. Nesse universo. Ah, tá. A questão dos chifres. Por que que eu pergunto? Ah, tá, um pouquinho mais da fisiologia. Peludo, sátiro, ele tem quase 3. 100% peludo, tipo, pelo na cara também? Sim, sim. Você sabe que nem gorila tem ele pelo não na tem, cara. Ele não tem fisionomia humana, ele não tem uma feição humana. O rosto dele lembra mais um lobo do que um humano, digamos assim. Ele tem meio que um focinho, digamos assim, na minha cabeça. Moto ele tem? Se tivesse, não seria tão filho da puta, por mais que ele seja mal. Se tivesse, ele seria o lobo. Aí, ó, o podcast falou. Eita! Cara de lobo, o podcast foi uma surpresa. Foi uma surpresa ver que você imagina ele como lobo. Mas, né? Ó, resume. E lembrando, gente... A visão do Suede é a visão do Suede. Cada um tem a sua visão. Você que tá escutando... Sim, vai ter a sua. Fala pra gente. Eu escrevi pensando nisso, mas assim, tipo... Quem ouviu, criou a imagem na cabeça. Mas você que tá ouvindo vai ter sua visão ou sua audição? Ah. Vai criar a visão mental a partir do que ouve. É. Resumo. Gente, ele tem um focinho. Ele tem dentes afiadíssimos. Ele tem olhos negros. Só que tem uma coisa no olho dele, que é assim, tipo, olho negro fundo, só que brilha quando ele tá, assim, tipo, quando tá sendo desagradado. Já que ele é só uma... Ah, bichinho de pelúcia, prende ele, por quê? Enfraquece ele. O olho dele começa a brilhar como se fosse pra ter uma pupila e tudo mais, mas é totalmente negro. Spoilou tem... forte, hein? Oi? Spoilou mesmo, né, cara? Ah, mas é uma coisinha alta aqui, ah, pequenininha. Os córneos dele são galhadas, na verdade. Chifre. Galhadas. Cara, tá louco. Agora você tá falando chifre, como que é chifre? Como porque que vocês é chifre? Falavam de chifre. E o que você tá que é falando chifre? Agora, meu irmão? Vocês falavam, eu falava, é chifre. Resumo. Chifre. Galhada. Por que galhada? Porque assim, tipo, ele tem a escolha de, assim, sair desse vácuo, maldade e tudo mais, só que ele. E a galhada representa isso. O conhecimento que era pra ele conseguir abranger. E essa galhada continua crescendo, continua enrolando. Então, assim, tipo, ele tem chifres grandes. O cara enrolados. Tem a unha do Zé do Caixão na cabeça, é isso? Isso. Não, é até enrolado. Até porque o Zé do Caixão morreu, né, cara? É tipo um caracol, mas, tá ligado? Mas e a unha do Zé do Caixão ficou como? É. Tá, mas é mais encaracolado, tá ligado? É como do se que fosse... a unha do Zé do Caixão. Ou seja, ele é corno pra caralho. Sim. É, o chifre dele continua crescendo. Os core, a galhada. A galhada. Tá, resume. Personalidade. É isso, personalidade, ele é mau. Não, você já falou a verdade. Tudo é mau, que não é, só é isso. Bom e tal. Beleza. Ele começa a demonstrar humanidade, entre aspas, quando alguma coisa vai isso, é por incômodo. Então, não é traço de personalidade. Porque ele não aceita o conhecimento que ele poderia ter. Próximo. Grinch já falamos, né? Já. Ok. Vamos pra ele. Frost. Frost. Frost. Frost. O Frost já foi três pessoas. Sim. Já foi o Alê. E já foi eu e o Suede. É, começou. Caramba! A gente mudou? Na edição? Que? Não. Tá lá, a voz da Lê, pra quem quiser ouvir, porra. Ele tava numa caverna. Tem, sim, muito eco. A gente ia falar de mudar, né? Não, mas tá bom. Enfim. Ele tava sem poderes, tava preso. Não, ele não tava. Não, não. É verdade, quem tava preso era o outro. É. O outro. Quem que era o outro? É o Alt. O Alt tava na caverna. Eu tava. Não, o Alt saiu correndo avisando que... Não, o Alt tava na caverna. Quem saiu correndo foi o Duda. Exatamente. O Alt não tava na caverna. O Alt tava. Gente, peraí. O Frost que tava preso. Não, o Frost não tava preso. Caralho, gente. Porra. Tava lá. Frost. O Frost só aparece quando ele quer. Porque ele é o nada. Ele é o vazio. Mas obviamente que a gente representa esse vazio como uma forma meio névoa, né? Uma parada, tipo... Digamos assim que ele só, entre muitas aspas, se materializa quando ele tá muito perdido em alguma coisa, assim. Mas, full time, ele é o nada, ele é o vazio. Como é essa materialização dele? Ele é o frio. A ponto... Digamos assim, Suede, que é a ponto de você poder abraçar ele. Não, mas como parece? Como é... Como... Parece uma nuvem sólida. É difícil explicar. Ah, é uma nuvem sólida. É, não é uma humanoide nem nada. Não. Não, até... Você até pode imaginar traços mostrando como se fosse uma pessoa, tá ligado? Porque a gente acaba personificando entidades, né? Mas assim... É, deixa eu dar um exemplo. Manja... A múmia do filme da múmia, que naquele momento que tá aquela nuvem de areia, sei, e aparece um rosto. É como se fosse isso, só que em nuvem. Entendi. Quando ele se entre muitas aspas se materializa. Entendi. E o sentimento dele é o nada também. Esse que é o ponto. Pra ele não faz diferença fazer o que ele vai fazer ou não fazer. Esse que é o ponto mais foda, tá ligado? Ele só faz porque ele precisa se divertir às vezes, tá ligado? Ok. Porque é meio difícil não sentir nada, não ser nada, praticamente não existir. É, e a gente pensou nele junto. Sim. E assim, tipo, a nossa visão é bem parecida. Sim. Com alguns pontos, algumas vírgulas. Acrescente algo? Parênteses, né? Você quer dizer, né? Porque... Vírgulas e parênteses, depende da narrativa. Não, é porque as suas definições vão ser longas, não sei. Então vai lá, Out! Out! Como é o Frost pra você? Ele é um energético da Monster. Não, não faremos propaganda não nesse podcast. Não estamos sendo pagos. É. Não, mas, tipo, eu vou tomar como base o que o Tanisha acabou de descrever. Então, pra mim, o Frost é um emo, cara. Porque, tipo... Você não tá zoando, né? Não, eu não tô zoando. Uh-huh, okay. Ele, tipo, literalmente, ele não sente nada, ele quer fazer alguma coisa pra tentar sentir algo e ele não é o nada ao mesmo tempo. Sabe isso, que isso é bom? Não, mas isso é bom. Tipo, ele literalmente é um emo, mano. Eu imagino, tipo, quando ele realmente se materializar, ele vai ser um moleque do cabelo escorrido com uma franja tampando a cara. Você não tá zoando, eu, né? Tenho uma pergunta, zoando. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Suede. Quer joga a lei? Não, ou você vou jogar. Você tá com o microfone, vou aproveitar. Então faça. O que você sente quando você tá com depressão? Angústia, é culpa. Angústia, culpa. E a busca pra compreender o vazio também. Então, mas essas coisas você sente quando você não tá com depressão também, é, certo? Pode crer. O que é a depressão? Cara, não, mas a gente vai entrar num ponto que a gente vai discutir muito. Sim, é melhor falar só isso que, em tipo, off. Dá pra falar que é um vazio de sentimento. Sim, porque, não. Tipo, quando você tá com depressão, você queria muito estar puto. Ou você queria muito, sabe? Ou não. Você queria estar sentindo algumas não, coisas. Não, você não, você só não tem forças. Você não tem forças. Mesma coisa, mas tudo bem. Não, eu não tô falando. Passa o microfone pra ler, você vai falar muito daqui a pouco, vai. Alt, algo acrescentar? Não, tipo, é literalmente isso. Você ele não aceita não... a versão do Alt, mano. Ele não se apresenta, ele apenas... Deixa engraçado. Sabe, ele só... É uma voz soando no ambiente onde ele tá, e quando ele se materializar vai ser isso, cara. É isso que eu imagino. Justo. Ale. Cara, Frost, eu imagino ele como um homem invisível. Sabe, do filme O Homem Invisível? A mesma coisa. Ele é translúcido, você só consegue ver, talvez, o vulto, a silhueta dele. Como se fosse um contorno, né? Isso, tipo o predador quando tá invisível. É isso que você consegue ver e sentir o Frost. Mesmo quando ele tá materializado. Você não consegue ver fisicamente ele, você só consegue ver os contornos. Só precisa de entender, seriam reflexos de contornos. Eu não sei se é assim o predador, porque... E... É igual, ele não é nada, não sente nada, não tem... apreço, não tem nada, e pra ele tanto faz quanto fez. É por isso que a maior parte do tempo ele só tá lá existindo. Nice. É que assim, eu acho, cara, que assim, a gente deixou muito claro o que é o Frost. Sim, a gente deixou bem claro. E... imaginar uma... Tipo, eu não consigo ver um Frost, sabe? Eu consigo... Vejo. Entender um formato humanoide, tipo, sabe quando você vê desenho em nuvem? Sim, sim. É tipo isso pra mim. Será que é isso mesmo? Será que não é? É a imaginação formando um desenho na porra da nuvem, sabe? Entendo. E é quase como um Noel. Não, é que porque, Noel tipo, não enxerga é, o que sim, você sim, acha mas que é quase como isso. É você tem que usar a sua imaginação pra você enxergar o que aquela nuvem tá representando, saca? Entendo. E o que eu ia falar? Ah, falei. Ok. Pode crer. Na minha perspectiva, tipo, quanto à mentalidade, tudo é isso. É o vazio, é o nada, a ausência de qualquer coisa. Mas eu imagino ele com uma feição. Eu imagino ele uma imagem. E assim... Vou te interromper. Claro. Só pro povo saber de onde veio o Frost, meu Papai Noel 3. Foi? Foi. Até que eu falei do Frost pra vocês, falou, porra, mas o Frost é o cara que se diverte na neve por causa da origem dos Guardiões? Não. Sim. Não. Sim. Ah, e daí, não, eu falei que assim, tipo, ele foi criado pelo vazio, sim, e tudo mais. Só que daí eu puxei a questão do Frost ser um filho da puta, porque no meu Papai Noel, basicamente, ele quer roubar os poderes e ser o novo Papai Noel, tá ligado? Nossa. Nesse caso, ele só... Pra mim, a impressão que eu tenho é que ele só tenta sentir alguma coisa, mas ele não sente nada. Por isso que ele vai nos a gente entrou tá no consenso, assim, tipo, né? A gente chegou junto nessa questão do vazio, do nada, da primeira existência e tudo mais... Com isso daí que você propôs, eu nem sei se é isso no Papai Noel 3 lá, se ele é o vazio e tudo mais. Não. Mas assim, a gente criou o nosso Frost. É o nosso. Mas tipo, é exato, a gente chegou nisso. Eu lembro. Porque eu não imaginava o Frost como mal, tá ligado? Não, ele não é mal. O Frost não é mal. Então, aí que tá. Como que você compreende o nada? Esse que é o ponto, tá ligado? Mas assim, ele. Trem. Ele não é um trem. Mas você pode imaginar um trem nele, porque ele é uma nuvem. Mas assim, eu lembro que a gente chegou numa conversa que tipo... Porra, mas de onde veio o Frost, tá ligado? Aí vem a explicação. E daí a gente pensou no frio, porra. Querendo ou não, frio é ausência de calor. É o vazio. E o que houve antes de tudo... O nada, então vamos imaginar que o nada é frio, tá ligado? Exato. Foi esse raciocínio, tá ligado? E eu pego o raciocínio do nada, do vazio, querendo ou não, a escuridão. Sim. Né? E a questão da luz. A luz, entre aspas, incomodando a escuridão por simplesmente existir. Se era só a escuridão, o que essa luz está fazendo aqui? Preciso tomar a escuridão total Deus novamente. Disse. E voltando, que Deus disse. E faça-se a luz. E a luz se fez. E no terceiro dia fez-se a luz. Essa é da Bíblia do Cid Moreira. Ok. Então, assim, tipo, não é meio que incômodo. É assim, tipo, simplesmente, peraí, é só escuridão. Por que que tem essa luz aqui? Precisa voltar à escuridão. É assim, não é assim? Então, assim, tipo, acontece. Só que eu tenho uma visão do Frost se materializando, não como pessoa... Como semblante também, só que ele aparenta muito pra mim como se fosse o Alex do Laranja Mecânica, com o cedro aqui do lado. Uma feição assim, tipo, como se estivesse usando um chapéu. Não dá pra saber a idade, mas assim, tipo, alguém pomposo, cheio de si. Espancando as pessoas. Não, e sim, não dá pra ver mulheres, expressão. Não dá pra ver expressão. Caramba, é Laranja Mecânica agora? Porra, cara. Eu vejo o Frost como assim. Como assim, velho? Você é doente, mano. Maluco. É como assim, o semblante do Frost aparenta pra mim assim. Eu vou tomar de volta o ponto do rosto. Vamos subir o som. Ihu! estamos há 2 anos sem soltar absolutamente nada. 2 anos, porque em tese... gente, só pra vocês saberem, o Suede se questionou. Pô, dois anos? É que assim, ano passado não teve especial de Natal e esse ano não tem especial de Natal. Ah, estamos falando sobre Natal só. Sim, porra, cara. Assustei por causa disso. O que você pensou que eu tava falando? Estamos sem lançar podcast faz 1 ano. Eu falei, não, dois é anos? Quase, eu falei, caralho. Quase, faz uns 2 meses. Quase 2 anos, né? Sim, porque foi no fim da última série da Marvel, Loki. Vocês lançaram What If? Loki. What If. Foi no fim de What If que a gente lançou, depois não lançou mais. Só tem mais um podcast pra soltar, que é Histórias de Escola, 2 ou 3, não lembro. E assim, a gente ficou sem gravar, né? Tipo, cabeça uma bosta. Eu também não tava com cabeça pra editar. Não que eu esteja agora, mas é como eu falei no começo, eu tô tomando uns remedinhos, né, gente? Que, aliás, passou 1 hora da hora de eu tomar. Mas, tipo... Natal é uma parada que a gente se sente... Bem? Não bem, mas assim, a gente se sente na... Necessidade? Na necessidade de soltar, de falar... Porque, porra, foi o que marcou muito a gente, porque até agora a gente só trabalhou histórias de Natal. Futuramente vamos trabalhar, obviamente, outros temas. A gente precisa contar a história do coelho, a gente precisa contar a história da fada. Vai ter coisa de Páscoa, precisa... vai ter coisa de Halloween. Exato. Então, assim, planos temos muitos. Infelizmente, veio uma pandemia aí e fudeu muito, né? Zoou a cabeça de todo mundo. Mas vocês não tinham tempo, vocês ficaram em casa. Mas a cabeça zoou também, gente. É lógico, então... porra. Não adianta a gente tentar fazer um negócio se a gente não tá bem pra fazer esse negócio, tá ligado? E isso não só em questão de especiais, em questão de podcasts em si, cara. Tipo, chegava à noite, puta, eu não, só tava afim de deitar, tá ligado? De não fazer nada, manja. Mas em relação ao podcast de Natal, a gente se sente na necessidade de soltar. Porque é uma parada que marcou muito a gente, né, cara? É onde nós do Locomotiva mais nos unimos pra fazer uma parada. Virou uma coisa nossa. Exato. É um ritual. Faz parte, é um ritual, gente, nosso, é um ritual. Tá ligado? Que é pra... Cara, a gente quer passar algo de bom pras pessoas. Porque, por exemplo, o Renato chegou na gente por um episódio especial de Natal. E pra ele o Natal... Era praticamente o que era pra vocês, velho. Bosta? É. Porque, tipo, ele perdeu os pais, passava na casa do irmão, que o irmão meio que cagava pra ele. Então ele acabou achando na gente um porto seguro, digamos assim, pra essa data, sabe? Justo. E como eu acredito que outras pessoas também, manja. Acho que a gente mesmo também, né, cara? Com certeza. Então, assim, O que eu vou falar é que, assim, vocês podem sim esperar... Por novas histórias. A gente não vai prometer quando, porque assim. Exato. Porra, a gente tem uma nova variante aí do Covid. Tudo bem que é mais fraca, né, do que a que estava por aí. Mas a vacina já é 5% menos eficaz pra essa variante. Então, e a gente vai ter festas de fim de ano, vai ter carnaval. E assim, por mais que o governo tenha impedido o carnaval. Porra, tem clubes particulares, tem festas clandestinas, sabe? Isso vai rolar. Então, assim, a gente não sabe o que vem por aí. Mas se a gente estiver vivo, a gente vai fazer. Tá ligado? Por isso que eu não vou prometer quando, porque a gente prometeu pra esse ano e não rolou, né? E o duro que eu até comecei. Sim, mas tipo, não tinha como. A gente foi se vacinar muito tarde, tá ligado? E teve, também teve muito, assim, tipo, eu comecei, eu falei pra você quando eu comecei. Só que, assim, tipo, não tinha, assim, a gente se encontrar... Escrever sim, junto, sim, conversar, exato, tanto, então exato. Não foi pra frente. Então, assim, esses anos, a gente só voltou a se reunir mesmo a ponto de fazer churrasco depois das 2 doses da vacina, tá ligado? E muita gente não respeitou isso, muita gente respeitou. Muita gente saiu do nosso ciclo de amizade porque não respeitou isso. Exatamente, cara. Tipo assim, a gente tem família pra cuidar, sabe? A gente tem uns aos outros, né, pra cuidar. Então, tipo assim, não dava pra se reunir. E hoje, pelo menos pra mim, é muito importante a gente estar aqui onde tudo onde começou, tudo começou, tá ligado? Falando de Natal. Falando de Natal, cara. Porque depois de tudo que passou nesses 2 anos, tá ligado? É importante. O Alê tá aqui também, é importante. Porque faz tempo que a gente não trocava ideia com ele também. Bastante tempo. É, então. Mas agora vamos sempre voltando. Sempre um prazer estar aqui. Mas vamos voltando. Vamos fazer umas jogatinas aí. Vamos fazer uns negócios. Pô, aí, caralho. Começou um RPGzinho, né? Sim, mas assim, muita gente... E entrou gente nova. Isso entrou. Foi legal também, tá ligado? É, esse período de pandemia serviu pra aproximar também a galera que entendia a situação, né, cara? Uma galera que tava no mesmo pensamento, saca? De tipo, de se cuidar, de cuidar dos outros, de cuidar da família. E querendo ou não, Natal é basicamente estar com família. Com quem você gosta, exato, com quem você se importa, exato, e partilhar os momentos bons. Então por isso que é muito importante a gente estar aqui hoje. E eu gostaria, cara, que cada um aqui falasse alguma coisa sobre esses especiais, ou tipo, o Natal em si, a importância disso, tá ligado? Porque assim, querendo ou não, cara, hoje a gente vê na internet um povo meio que cagando pra essas coisas, sabe? E o Suede cagava pra isso também. Pois é. Mas, porra, é uma data tão legal, uma data de juntar o povo, de comer coisa gostosa, sabe? Porra, é diferente, né? Então eu vou. Vamos começar com o áudio, pode ser? Opa! Então vamos lá. Bom, pra mim o Natal sempre significou família, sabe? Tá com família, curtir uma noite agradável e tal. Só que quando você é mais novo, você tem essa percepção de família porque é só aquilo que você tem. E quando você fica mais velho, você descobre seus amigos, você aprende que família também são os amigos que você escolhe. Só fazer então... um comentário aqui. Em 2018... 18, né, Pedro? Que a gente passou com o Alt em casa. Nossa, foi muito em louco. Em 2018, cara, a gente passou vendo o vídeo poop do Chaves. Nossa, mano, a gente dobrou de dar risada com aqueles poop, mano. Foi muito bom. Exato, cara, muito foda. E tipo, o importante não é se você vai estar com sua família biológica, se você vai estar com seus amigos. O importante é que você vai estar cercado de pessoas que você gosta. E esse é o verdadeiro significado do Natal. E é isso. Ali. Tan, tan, tan. Não, Natal também. Eu acho que Natal remete muito à família. E igual ele falou, família não só biológica, não é só pai, mãe, tio, tia, avó, avô. Mas sim é as pessoas que você escolhe estar ao seu lado. E justamente os amigos que você escolhe estar, talvez para passar essa data, esse momento. Você traz, talvez, amizades que há muito tempo não se reencontravam. A gente até aqui também, há um bom tempo que eu não vinha falar com vocês. E a gente tá aqui hoje falando justamente do Natal, se reunindo. Amizade é isso. O Natal é momento da gente celebrar, esquecer um pouco do que a gente passou com essas pandemias. Principalmente no ano passado, que ninguém pôde se reunir. Nem no Natal, em nenhum outro momento, por causa da pandemia, distanciamento. E talvez aí esse ano mude um pouco melhor, aí por causa que todo mundo já tá vacinado, mesmo com essa nova variante, mas talvez comece a entrar um pouco no normal para dar as reuniões familiares, essa parte de carinho, esse afeto. Natal é mais isso, mais o carinho e o afeto. Só voltar no áudio um segundo. E os especiais de Natal, áudio? Especiais de Natal. É, cara. Porque assim, você saiu da caixa foda, assim, né, cara? Nossa, eu lembro do primeiro. Totalmente fora da minha realidade. Aliás, tá ligado? No primeiro. No primeiro. Não quanto enfermeira. Não, mas até como enfermeira, cara. Sim. Ele não sabia o que fazer, tá ligado? Mano, tipo, literalmente, eu tava aqui na casa do Suede. O que a gente tava fazendo naquele dia? Cara, tipo, foi um pouco depois de te trazer pra cá, tá ligado? É que eu vim uma primeira vez aqui conhecer. Aí depois eu falei, não, vai participar de Natal, tá ligado? Aí eu, tipo... Não, era pra Débora participar. Aí assim, tipo, era pra ser uma voz feminina. Sim. Aí você tava aqui, faz uma voz de mulher aí, já era. Aí eu fiquei totalmente perdido, eu falei, como assim, meu irmão? O que é um podcast? O que é gravar, saca? Como assim? Eu só tenho 6 anos, o que eu tô fazendo aqui? Só tenho 6 anos, é foda. Não, mas tipo, aí eu fiquei... Quê? Aí... Natal? Sei lá, eu só falei, não, beleza, eu já tô aqui, o que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Vamos fazer essa porra. Aí eu falei... Daí o Sérgio me deu um roteiro, eu dei uma lida e falei... beleza, vamos, mano. E os outros, e os outros? Pô, aí querendo ou não, depois... você se tornou um dos personagens mais queridos desse... Não, aí depois foi maravilhoso, porque depois disso eu comecei a gravar mais, participar mais, aí eu já peguei todo o clima de gravar um podcast, pô, eu sou famoso na internet, olha aí, vai, ó, meu podcast. Não tem um que não goste do áudio. Cara. Aí, tipo, aí a hora que você começa a ver, eu desenvolvi um roteiro, você fica, caralho, mano, os caras começam... 3 meses antes do Natal. Querendo ou não, você tinha um papel importante pra caralho. Sim, né? Mano. Aí, porque assim, a primeira vez que eu vim, os caras só tacou o papel na minha mão e falaram, ó, lê essa porra aí. Só que quando você tá envolvido, que você começa a ver desde o começo da produção, da parada, você fica, porra. E tipo, não é nem só pela gravação, você vê a pós-produção, a parte de edição, o tanto que os caras ralaram até tarde da madrugada editando. Virando. Nossa, velho, é uma coisa de louco, sabe? E a hora que você ouve o resultado final, você fica, puta que pariu, velho. Valeu a pena cada minuto. Que bom, cara. Fico feliz que você pense assim, cara. É isso, velho. O Alê, ele participou do primeiro como ele. Uhum. E do último, né? Como Duda. Não, o primeiro também. Ou não, o primeiro, não lembro. Sim. O primeiro ele participou na festa, como Alê mesmo. Sim. Ah não, o segundo entrou o Duda. O Duda e o terceiro também. É verdade, é verdade. Então o Alê participou dos três, porra. Ah, é? Não. Foi. Pior que foi. Agora lembrando, foi. No segundo e no terceiro, como Duda. No primeiro, aqui na festa de trocar presente, de amigo secreto. Que tudo era carvão. Verdade, tá. Verdade. Faz sentido. O que você achou, pô? A gente chamou pra um negócio que você também era outro que não tava nem ligado. Era completamente fora da casinha. Igual ele falou, o que é podcast? O que, que eu vou fazer aqui? E aí, do nada, vem o Suede, você chama, ó, vamos fazer, vamos gravar. Ah, beleza, vamos gravar. E aí, eu comecei a olhar, comecei a ler o roteiro, comecei a ficar perdido. E foi surgindo, mas assim... É muito gratificante a hora que você pega uma coisa que às vezes você tá travado ali pra falar. Eu, principalmente aí na época, completamente envergonhado falar aqui no microfone. E depois, a hora que você vê o resultado final, o trabalho que o Tani teve aí pra principalmente fazer eu falar meu nome. isso eu não vou esquecer. Ah, e a hora que você chega, escuta o nome certinho e fala, caralho, esse cara é foda. Caralho, eu que falei, eu realmente falei isso. E assim, pra mim foi uma experiência, e é uma experiência até hoje, toda vez que venho pra cá pra reunir com vocês e gravar, é fenomenal. Legal, legal. Lembrando que a Lê estará no Sol de Bralho, né? Justo. Porque, né? Enfim, quem escutou os podcasts sabe do que Bralho se trata, né? Vamos tomar muito chá de broto branco e curtir uma praia. Boa! Suede! Chá de broto branco. Fala do Natal, fala dos podcasts e... Cara... Sei lá... Como eu... Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim... Uma frasezinha clichê. A frase é, besta. Fudeu. Então começou com o papo de Natal, tá ligado? Não, não. Porque eu sou chato. Eu quero deixar claro. Sou chato pra caralho com o Suede quando se trata do Natal. Eu sei. É que assim, querendo ou não, eu gosto muito das coisas que eu faço. Não tô falando do Natal em si. Porque se eu não gostar, como que eu vou mostrar pra alguém esperando que goste? Então tem essa coisa assim, tipo, eu vou fazer pra eu gostar. E quando eu comecei a produzir o Natal, eu não sabia... Como seria tão imenso o universo. Você não sabia o que era Natal, né, cara? Eu não sabia o que era Natal, cara, de verdade. Bom, a gente tem a história do graveto aí, né? Lembrar disso. Já me perdi faz muito tempo e o Natal se perdeu junto. E assim, tipo, no primeiro ano que a gente passou lá ralando, aquilo pra mim foi o Natal. Eu entendi o Natal naquela hora. Não, primeiro, você não passou ralando porra nenhuma, cara. Não é o primeiro. Eu falo o primeiro da trilogia, não o prefácio. Tá. Que a gente passou lá, virou, o Pedro chegou lá no segundo dia com uísque, eu enchi a cara dormindo, não consegui acordar, vocês tiraram a foto fazendo torre de coisa. Eu quero lembrar um comentário. Não vai lembrar não, eu vou já te atropelar aqui que falando. Não, eu não vou falar a idade do uísque. Eu só vou falar que o Pedro diz que o Suede gosta do uísque como ele gosta das garotas. Prossiga, Suede. Ok, tem esse vídeo ainda, enfim. Cara, eu aprendi De novo, cara. Na verdade, eu aprendi de verdade. Porque quando é criança, você vive aquela emoção. Eu aprendi o que é o Natal. Por sua causa. É que você se fudeu no Natal também, né? Algumas vezes. Sim. Mas era uma data assim, tipo, eu não consegui. A energia do Natal, essa coisa diferente que tudo carrega, aquilo me fazia mal. Hoje não. Hoje eu espero. Hoje é algo que eu quero fazer. Eu quero estar presente. Quero fazer parte disso, saca? E por mais que assim, tipo, esse Natal não deu pra gente se encontrar. Ok, mas hoje eu entendo, eu sinto a sensação do Natal. Isso é bom, isso é ótimo, é maravilhoso. Por isso que eu digo pra todos os ouvintes, se vocês também são da pá virada, coração gelado e não entendem o Natal, uma frase que todo mundo falou, mas eu vou citar diferente, que é uma frase do Menestrel, de Shakespeare, os amigos são a família que nos permitiram escolher. Então assim, façam sua família da melhor forma possível. E Feliz Natal pra vocês. Nice. Palmas. Natal. Um clima de sonhos se espalha no ar. Pessoas e eu gosto Natal, muito dessa música. Eu vou embora se eu começar a cantar. Não, eu gosto muito dessa música. Eu também, mano. Eu gosto pra caralho. Porque ela fala uma parada que é total real, né, sim, cara? Que pessoas se olham com brilho no olhar. Sim, não, tipo, se a gente tivesse esse espírito do Natal o ano inteiro... Nossa, verdade. O mundo seria um pouquinho melhor, né? Sim. Porra. Pra caralho. Fala isso, velho. Preciso ir no banheiro. Vai, ué. A gente vai terminar o podcast sem você. Beijo pra todos. Feliz Natal. Não, porra. Você vai voltar. Você vai voltar pelo seguinte, cara. Cada um vai pensar numa mensagem pra falar aí. Vai pensando lá. Os caras falam Hiroshima e Nagasaki. Cara, não faço o menor do nada, mano. É. Mas assim. Dopa, Natal. Cara, Natal é. Sempre foi família, de fato, né? Sim. Pode puxar pra você, pode puxar. Natal sempre foi família. Obviamente, depois que minha mãe morreu, ficou triste. Os enfeites foram embora. Nossa, imagina uma bad. E eu sempre falo porque. Eu sempre falo porque o tio do Suécio está no banheiro. Eu sempre falo pelo seguinte. Porque. Ah, é só mijar? Caramba. Não, tipo, ele vai cagar lá muito canto, tá atrás do carro. Cara, mas eu sempre falo que o último Natal que eu podia passar mais tempo com a minha mãe, eu fiquei editando. Nossa, velho. É foda, né? Tenso. Mas aí eu comecei a pensar em, tipo, cara, eu faço isso por ela, saca? E aí acabou aproximando mais os amigos também. Tipo, toda aquela galera que tava aqui no dia do Amigo Secreto de Carvão que a gente fez, né? Aliás, participação especial vai entrar aí no final. Então vou deixar pra depois aí. Mas, cara, tá em estúdio pra gravar com o povo, sabe? E tipo... Uma coisa de louco, né, mano? Corre daqui, corre de lá... Porra, os making-offs de Natal são extremamente engraçados, cara. São muito bons. Tipo... Ali você vê... tanto de vez que a gente tem que repetir, às vezes, uma palavra só, sotaca, ou Duda mesmo. Tipo... Então é foda, né, cara? Só que a gente vai se soltando, a gente vai aprendendo um com o outro, né, cara? O Suede, ele tem muitos problemas, mas tipo... Só pra ressaltar. É, então, mas assim, a parceria da escrita acabou funcionando exatamente porque ele tem o que eu não tenho e eu tenho o que ele não tem. Todas as referências nerds e a própria vivência do Natal, né? E você tem a pegada da escrita, que querendo ou não, não tenho. Pelo menos não pra roteiros, assim, saca? Tipo, e tem um guardinha na rua. Tem. Agora ele para, né, filha da puta? É isso aí. Mas, cara, Natal se tornou amigo, se tornou... Fortificou bastante a amizade. Cara, os amigos são os enfeites do Natal agora, tá ligado? Que pelo menos eu não tenho um livro em casa. Não, que eu não tenho em casa. Ó, spoiler também. Que filho da puta, né, cara? Não, não para de soltar spoiler, desgraçado, né, mano? Ah, se fuder. O espírito do Natal é isso, é mandar o Suede a merda. Porque todo Natal tem que mandar ele pra puta que pariu. O Suede é aquele enfeite que você não vai colocar na árvore. Exato. Esse ano. Ele é você graveto. Fala, puta enfeite feio do caralho, né, mano? Por que, que eu vou pendurar uma bosta na árvore? Mas, enfim. Não, eu falo pelo seguinte, Suede, porque você não tava escutando que eu falei que os enfeites de Natal em casa acabaram, né? Não existe mais. Sim. Por isso que o fazer o podcast e os amigos estando engajado nessa parada foi importante pra mim, tá ligado? E... Bom, basicamente é isso. E agora vamos ficar com uma rodada de Feliz Natal aí. Obviamente, né? Eu espero que a pessoa fale um pouco mais do que Feliz Natal, né, cara? Porque, assim, a gente passou por um tempo muito fodido e eu espero que vocês consigam desejar algo de bom pras pessoas. Vai lá, Suede. Difícil, hein? Eu vou começar? Sim, porque daqui a pouco você vai entrar pra cagar, cara. Não precisa expor a minha necessidade fisiológica, né? Cagar. Precisa sim, cagão. Minha mensagem de Natal... Um clima de sonhos... Enfim... eu desejo pra cada um que... Primeira coisa, autoconhecimento. Eu quero, assim, de verdade que as pessoas... Não, não tô falando busquem conhecimento, não é isso. Meteu um ET Bilu. Deixa eu fazer um negócio bonitinho, vai. Não, eu só queria falar que, tipo, esse rolê de autoconhecimento, cara... Eu busquei o autoconhecimento e, sinceramente, eu preferia ter continuado burro. É, pô. Agora falando sério. Vai, emocione a gente. A questão do autoconhecimento. Se você se sente mal, se você tá perdido, se você não entende, se você simplesmente... Natal. Assim Natal? Como... Natal? Natal? Assim como todos os outros dias do ano. Você precisa entender o que tá acontecendo com você pra você conseguir abraçar isso. As pessoas que você coloca na sua vida fazem muita diferença nessa questão. Seja um laço mais forte com a família, seja amigos que você possa contar, que você possa confiar e compartilhar o que você realmente é, todos os seus incômodos e tudo o que você deseja e o que te faz bem. Amigos de verdade, pessoas que querem o seu bem e que você pode ser quem você é de verdade perto delas. Essa conexão. No Natal, isso é meio mágico. Parece bobo falando, mas sim, isso é meio mágico. Porque eu entendo meio o Natal como se fosse um gás que entorpece todo mundo de um jeito maravilhoso. Todo mundo fica bem quando está com aqueles que fazem importância na vida. Porque realmente, o clima de Natal, ele chega, você não percebe e você sente. É só isso. E faz muita diferença estar com quem você gosta, com quem se importa com você e com quem você se importa. Então, o seu Feliz Natal vai ser isso. Se sentir bem com quem você gosta. E fazer com que essas pessoas fiquem bem porque você tá ali também. Feliz Natal. Bonitinho, velho. Porra. Out. Justo. Tá. Vamos lá. Mensagem de Natal para os ouvintes. Bom, de uns tempos pra cá, a vida tem sido uma bosta. Tá todo mundo na merda. Tá foda, todo mundo fudido da cabeça. E realmente, não dá vontade de comemorar. Falar, comemorar o quê, velho? Vai tomar no cu, mano, merda da porra. Mas, tipo, o rolê é tentar olhar um pouco além das coisas ruins pra tentar lembrar um pouco da essência daquilo que é o Natal, né? Tipo, aquele rolê da ternura, da confraternização, de todo mundo realmente tá num clima bom, todo mundo tá bem com todo mundo, e tentar andar de moto. É, xingar esse corno. Caralho. E realmente tentar, sabe, levar de um jeito leve esse fim de ano, porque realmente foi punk, cara. Foi muito punk pra todo mundo, então... Bola pra frente, sabe? Tentar abraçar quem tá perto, tentar, sabe, aproveitar, realmente aproveitar cada momento, porque se tem uma coisa que a pandemia trouxe pra gente, foi aquele sentimento da importância de ter pessoas por perto, porque a gente só entende como é importante ter alguém por perto quando a gente não pode ter ninguém por perto. Então é algo que realmente a gente tem que aproveitar bastante agora que estamos podendo voltar, nos aproximar, relembrar aquilo que pra gente era banal, que agora tá sendo tão importante. Feliz Natal, rapaziada. Legal. Ale. Ai, ai, vamos lá. Natal. Um clima de... Bom, gente, nesse Natal, igual eu sempre falo e todo mundo também falou aqui, é momento de união, momento da gente relembrar. E nesse Natal, acho que depois de um ano aí tão sofrido como passou, de pandemia, distanciamento social, pra todo mundo que cresceu, tentar relembrar nesse Natal, o Natal de quando você era criança, sabe? Aquele Natal que você tinha a inocência e via toda a família reunida, e via os amigos lá, e curtia, e acreditava na magia, acreditava no Natal, no Papai Noel que a gente ficava esperando. Bom, eu ficava tentando esperar até meia-noite, morava no sítio, só tinha eu, e eu ficava esperando o Papai Noel passar de trenó lá num calor de 40 graus, né? Mas ok. Era moto, não era o trenó. Era moto, não era o trenó. Era essa experiência que eu tive na minha infância. E assim, nesse Natal eu realmente quero trazer isso pra mim. Espero que vocês também tragam pra cada um essa essência que foi na sua infância. O sentimento que vocês teve lá no passado, de família, de amigos, de estar junto. Porque pra gente sobreviver o que passou, pra gente passar o que passou e sobreviver o que vai vir, é somente isso, somente com a força dos amigos, com a força da família e a importância de cada um estar com você. Então, Feliz Natal a todos. Nice, nice, nice. Agora tu, Tanish. Agora eu. Opa. Faz um beat aí, não, mentira. Um clima foda, de sonho se espalha no ar. Ó, eu poderia agradecer a todos vocês nesse momento, mas não vou. Porque a gente ainda tem o podcast de Ano Novo pra fazer. A retrospectriste, né? Pra fazer. Falar do povo que morreu, falar do Alec Baldwin ter matado a mina lá. Nossa, tem muita coisa pra falar ainda, né? Esse ano. Então a gente ainda tem esse. Então eu não vou agradecer vocês. Mas eu vou agradecer o Alê. O Alê é um cara que veio, que trouxe a voz dele, que foi legal pra cacete trabalhar. E eu espero que agora, né, estando vacinados todos, a gente se encontre mais vezes, cara, de verdade. Eu gosto muito de você. Principalmente agora que você não é mais bolsonarista, isso daí esquenta meu coração, isso. Não, mas isso mentira, mesmo. Foi uma fase lá atrás que não me agrada nem um pouco hoje. Não, mas mesmo quando você era, eu gostava de você. Então, tudo bem. Mas de verdade, obrigado, Alê, por estar aqui. Eu que agradeço, jovem, e a todos vocês. E agradecer ao Exu Bolinha, né? Que participou do podcast. Isso foi muito louco, né? A história, quando a gente tava gravando aqui, véio, o primeiro, com a voz do Krampus e tal. O cara subiu no muro e falou: "Ô, Exu Bolinha", porque o seu Ed tá ligado? Então, agradecer ao Exu Bolinha. Sem esse Exu a gente não poderia fazer nada, né? Tipo. Mas enfim, só quero falar uma frase. Só uma frase que eu quero falar. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, porque querendo ou não, parece mágico, depois, principalmente depois que a gente termina as edições, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Por isso que eu gosto dessa música. Porque, cara, não só a ver com o que a gente faz, mas a ver com, tipo, depender de cada um. Compreendo. Pra esse mundo ser decente, tá ligado? Depender de cada um. Então é isso. É essa frase que eu quero deixar. E desejar a todos muito mais do que um Feliz Natal. Faz seu Natal ser feliz, porra. É isso que eu te falo, tá ligado? Gostaria de agradecer novamente ao Alê. Gostaria de agradecer a toda a bancada de hoje. Suede out. Opa! Isso foi um beijo que eu mandei. E agora eu vou chamar um convidado. que a gente não vê ele desde 2016. Sumiu. Senhor Gabriel, se pronuncie. Nesse tempo de paz, come home for Christmas. E aí, mano, beleza? Salve, salve, galera. Ou então, prazer é pra galera que eu não conheço e dá um salve pro resto aí. Ô, Suede, onde que eu ponho a cerveja e a carne, mano? Man, geladeira, ali dentro, já sabe o caminho, tá em casa, relaxa aí. Ô, beleza, mano, então, licença aí, velho. I really like Christmas. It's sentimental, I know. But I just really like it. I'm hardly religious. I'd rather break bread with Dawkins than Desmond Tutu, to be honest. And yes, I have all of the usual objections to consumerism, to the commercialization of an ancient religion, to the westernization of a dead Palestinian press ganged into selling PlayStations and beer. But I still really like it. I'm looking forward to Christmas, though I'm not expecting a visit from Jesus. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I don't go in for ancient wisdom. I don't believe just 'cause ideas are tenacious, it means that they're worthy. I get freaked out by churches. Some of the hymns that they sing have nice chords, but the lyrics are dodgy. And yes, I have all of the usual objections to the miseducation of children who in tax-exempt institutions are taught to externalize blame and to feel ashamed and to judge things as plain right or wrong. But I quite like the song. Expecting big presents. The old combination of socks, jocks, and chocolates is just fine by me. 'Cause I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. I'll be seeing my dad, my brother and sisters, my gran and my mum. They'll be drinking white wine in the sun. And you, my baby girl, my jet-lagged infant daughter, you'll be handed round the room like a puppy at a primary school, and you won't understand, but you will learn someday that wherever you are and whatever you face, these are the people who make you feel safe in this world. My sweet blue-eyed girl. Or 31. around. And you find yourself 9,000 miles from home, you'll know whatever comes. Your brothers and sisters and me and your mom will be waiting for you in the sun. Your aunts and your uncles, your grandparents, cousins, and me and your mom will be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun. Darling, when Christmas comes, we'll be waiting for you in the sun, drinking white wine in the sun. It's sentimental, I know. Thank you so much. Thanks so much.